Bom, pessoas, acho que a gente já pode começar a bater um papo. Na reunião da semana anterior, as pessoas que estavam aqui conversando, né, no nosso primeiro bate-papo sobre essa série de reuniões que a gente está fazendo sobre reforma política, a gente, como conforme está lá no pad, que está o link aí no lado, no chat, a gente. A gente estabeleceu que precisávamos de um calendário de reuniões, né, para a gente poder se aprofundar nos temas da reforma política. Como são vários temas, cada tema com um certo grau de complexidade, a gente vai discutindo o tema reforma política aos poucos, né. Para a data de hoje, que foi o pessoal escolheu se reunir na data de hoje, né, na reunião anterior, e bater um papo sobre democracia direta. Agora, a gente precisa definir, em primeiro lugar, o que vem a ser democracia direta. Nós nos organizamos politicamente através de representantes. Nossa democracia é uma democracia indireta, onde nós elegemos representantes para tomarem decisões políticas de organização social em nosso nome. Elegemos representantes, né, os famosos políticos, e eles tomam as decisões em tese, de acordo com a preferência de seus eleitores, para tomar decisões coletivas. Então, a gente precisa, nesse no tema, dentro do tema de democracia, seja ela direta ou indireta, qual é a necessidade que nós temos de ter uma organização social, né, para tomada de decisões coletivas, de que maneira se toma essas decisões. Né, se existe a necessidade de uma organização política da sociedade para tomar decisões em nome do coletivo e de que maneira essas decisões são tomadas. E a democracia direta, ela se situa num extremo de possibilidade de participação política de cada cidadão, né, onde cada cidadão pode dar sua opinião sobre qualquer tema de organização social, assim, de decisões que afetam o coletivo. Agora, a gente precisa falar livremente aqui sobre o que nós pensamos sobre organização social, organização política, formas de representação política e dentro dessa perspectiva, o que significa a democracia direta? Como o cidadão, se existe a necessidade do cidadão tomar decisões coletivas em nome do coletivo, se existe uma necessidade de uma organização coletiva e como se dá esse processo de tomada de decisão coletiva na perspectiva da democracia direta. Para introduzir. Bom, o que vocês pensam sobre organização social e política? Vocês têm alguma opinião a respeito do assunto? Da necessidade de organização na forma do Estado, por exemplo, né? Existem as perspectivas comunistas e anarquistas que preveem a extinção do Estado como forma de organização social, o ente Estado, né? O Leviatã, tomando a decisão em nome do cidadão, né? Existe essa perspectiva utópica de eliminação dessa instância, né? Da organização estatal para organizar a vida coletiva. O que vocês pensam a respeito desse assunto? Bom, eu acho extremamente necessário um papel do Estado, assim, das poucas coisas, né, que os anarquistas vão afirmando, né, de que até o papel mínimo do Estado sempre melhor e até evitando ele ao máximo. Eu acho que como a sociedade, os homens vai ter que viver em sociedade, tem uma relação com outras pessoas, então é necessário, assim, algum tipo de proposta que vai incorporar isso, né? Aí que vem agora na democracia mais especificamente, você tem como você já tinha falado, sobre partidos que a gente elege os representantes e tudo mais. O único ponto que eu gostaria só ressaltar, e depois queria saber a opinião dos outros, é que não precisamos trabalhar somente nos extremos, né? Na democracia totalmente direta ou indireta, né? Então a gente podia trabalhar também em cima da semi-direta, que engloba um pouco mais os dois sistemas, né? Eu gostaria só de saber se vocês têm algum conhecimento mais aprofundado do que isso, né? Do que seria sobre isso. Como assim democracia semidireta? Até onde eu sei, tá? Existe, por exemplo, a NASA, como é que acontece, né? Existem sistemas, então. Alô, alô? Acho que o Loki, que não tinha falado ainda, desconectou. Pode continuar. Ou retomar, sei lá. Não sei até onde estamos, assim, o que eu estava falando é que na Suíça você tem os dois lados, tem os representantes, e isso aqui em alguns pontos os representantes não podem tomar decisões. E aí uma das ferramentas, no caso, seriam os plebiscitos e os referendos, no caso. Aqui no Brasil, especificamente, existe a previsão de participação popular na formulação de leis, né, que é o projeto de lei de iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, né, que permite a participação. Tá difícil aqui, gente. É Tim. O referendo atual, né, ele não vai permitir muito a eficácia, né? Porque pelo próprio sistema, né? De você ir lá e ter que votar e fazer a proposta. Mas voltando, o semi-direto envolveria isso. Então, por exemplo, na Suíça, as pessoas, quando vai ter algum tipo de emenda na Constituição, nenhum representante tem o direito de votar, só não é só os representantes, tem que passar por um plebiscito. Assim como também o povo tem se ele juntar 100 mil assinaturas para um projeto de lei, ele será implementado com algum tipo de revisão, mas na sua base será implementada. Essa é mais ou menos a forma da democracia semidireta como ela existe agora, né? Eu acho que no ponto que eu acho que a gente poderia adaptar é utilizar mais ou menos esses mesmos sistemas, mas introduzir a tecnologia, né? Então a questão da internet, fazer algum tipo de app que as pessoas podem saber das propostas de leis. E eu acho que a parte mais direta da democracia direta seria mais interessante para assuntos municipais, né? Então, o indivíduo teria uma visão mais clara do que acontece na sua sociedade imediata. Para as questões nacionais, seria mais econômico e mais eficaz manter um cara dos representantes, né? Então, seria mantido o sistema da democracia indireta. Boa noite aí, Natocum, bem-vindo. Bom, sobre a necessidade de uma organização estatal, né, eu não sei se existe algum tipo de visão contrária aqui à existência desse ente, né, que seja o Estado, né, para fazer a intermediação entre as demandas da sociedade, mediar conflitos e interesses entre os cidadãos. Eu não sei se existe uma possibilidade de abolir isso, a figura do Estado, ou qualquer outro tipo de organização de tomada de decisão, de organização de leis e regras de convívio, para ser substituída por algum tipo de organização mais autônoma, onde os indivíduos tenham mais autonomia para se organizar, independente desse mediador, né? Eu acho que não tem nenhuma visão contrária a isso, né? A existência do Estado ou o Leviatã, a necessidade de existir esse organizador das relações sociais e o mediador dos conflitos que possa existir na sociedade, demandas e interesses que sejam conflitantes, não é? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Que não, eu imagino que todo mundo concorda que o Estado é, no mínimo, essencial para uma proposta menos utópica e possa ser praticada em um tipo de curto prazo. Certo. Agora a questão é como organiza esse ente, como se organiza a representação política. A gente começou falando de uma posição extrema, que é a democracia direta, mas aí A gente já está falando de requisitação semidireta, de possibilidade de plebiscito, de diferenciação entre a organização municipal e federal. Mas seria interessante a gente indo fazendo um caminho reverso, né? Pegar a posição mais extrema e ir caminhando para uma posição mais pragmática. De que maneira a gente pode pensar a organização social nesse sentido, partindo desse ponto ideal ou utópico, caminhando por um ponto de vista mais pragmático e aplicável. Como seria, na visão de vocês, uma forma de tomada de decisões ou mediação de conflito e de interesses no âmbito do Estado ou das casas legislativas? Vocês têm alguma posição sobre isso? Vocês têm alguma visão sobre isso? Já pensaram em alguma maneira de organizar de uma forma mais democrática possível a relação entre as pessoas na sociedade? Então, mas vocês andam partindo do princípio que precisa ter Estado, né? Por que seria... Eu queria fazer uma pergunta mais simples. Amaury, onde você vê que poderia funcionar a democracia direta e por que ela não poderia funcionar? Olha, talvez a democracia funcione em ambientes restritos, assim, com poucas pessoas participando, onde seja possível reunir o número de pessoas assim, que envolvidas, né? Onde elas possam debater e tomar uma decisão conjunta. Assim. Talvez em pequenos grupos, né? Em coletivos, em assembleias de condomínio, por exemplo, pode haver um tipo de democracia direta, onde cada morador pode dar a sua opinião e seu voto. Acho que à medida que vai ampliando o número de pessoas, vai se tornando muito mais difícil você organizar esse tipo de... As discussões, por exemplo, já é difícil você organizar com um número mais elevado de pessoas um debate, né? Uma conversa onde todos podem dar seu ponto de vista, sua opinião e tomar decisões, né? Acho que quanto mais complexo a sociedade, quanto mais pessoas envolvidas, fica mais difícil você organizar isso, né? Porque aí os interesses se multiplicam, né? As visões se multiplicam. E eu acho que democracia direta funciona em ambientes muito pequenos, no meu ponto de vista, né, em princípio. À medida que aumenta a complexidade, aí você vai ter que criar mecanismos de representação, que é o que acontece na prática, né? O que a gente vê acontecer na prática, historicamente, em vários locais, é isso. À medida que aumenta a complexidade da organização, o número de participantes, eles vão tendo que criar mecanismos de participação indireta, né? Infelizmente, é assim que funciona. Agora, não tem juízo de valor no que eu estou falando, né? É uma observação de como as coisas funcionam na prática, né? Nessa questão de você tomar uma decisão coletiva. Por exemplo, vamos imaginar uma cidade pequena, de 1.000 pessoas, e aí essas pessoas elas têm trabalho, elas não precisam ser funcionárias do Estado. Certo? Vamos supor que nessa cidade não tenha Estado, não tenha prefeitura, não tenha guarda municipal, não tenha nada disso. É uma cidade com 1.000 pessoas. E elas se reúnem numa assembleia, né, para decidir as questões coletivas, né? Tem vários problemas que a gente pode imaginar que podem surgir aí, mas a princípio poderia funcionar a democracia direta, no seu ponto de vista, né? Porque todo mundo pode se reunir fora do horário do expediente, não tem empecilho de ter Estado, né, ou nada disso, eles estão criando do zero ali, né? Um problema que pode surgir, por exemplo, todo mundo decide que vai juntar uma grana para construir uma ponte. Porque tem um rio lá e o pessoal tem que dar uma volta enorme. E aí o pessoal resolve, todo mundo, fazer a ponte. Como não só tem um engenheiro na cidade, né? É o engenheiro que vai fazer a ponte, né? Se tiver dois engenheiros e cada um com uma ideia diferente, eles vão ter que debater e convencer as outras pessoas de quem tem a ideia melhor. Então acontece essa questão: se não há empoderamento, se todos fossem engenheiros, todos iam debater e discutir das mesmas de igual para igual. Mas como só tem dois e com ideias diferentes, como é que vai ter que fazer ali? Né? Aí já começa Eu acho que aí já começam os problemas aí, né? É, porque como as pessoas não têm um conhecimento técnico, não vão saber decidir qual o projeto melhor, né? Aí vai depender de cada engenheiro sua capacidade de argumentar e de convencer as pessoas de qual projeto é o mais viável, o melhor para a cidade. Aí vamos supor que realmente eu sou engenheiro, estou contando a história para vocês, e um engenheiro está com uma proposta de fazer um negócio mais barato e mais rápido, só que ele não tem uma capacidade de argumentação boa. Ele, tipo, é fedorento, não toma banho, ou ele é uma pessoa que não é bem vista por outros motivos, né? E o outro é um cara popular e tal, né? E aí ele chega, né, para alguém lá e fala: pô, me ajuda na propaganda aí, a gente tem que fazer uma propaganda para convencer as pessoas. E aí eu vou te dar uma grana aí da ponte que a gente vai construir, né? Aí já começa tudo aí, né? Porque aí vira um representante, né? A democracia líquida é meio uma mistura dessas coisas. A democracia líquida é a ideia de que o representante lá no Congresso, ele foi escolhido por você porque tecnicamente ele é bom em algum determinado assunto. Seria assim. Seria como se o meu voto fosse pro deputado decidir tais assuntos. E a qualquer momento eu posso revogar isso e passar para outros, ou eu mesmo votar no lugar dele, né? É uma coisa assim. A democracia líquida já é uma etapa posterior a esse tipo de construção de pensamento. A gente está começando desde o zero aqui, já apresentando uns problemas, né? Mas eu estou partindo do princípio sem o Estado. Eu acho que a gente pode começar por aí. Eu acho que já dizer assim, a gente precisa do Estado, aí, sei lá, já estamos um pouco na frente. Não, a gente está tentando partir da situação concreta, de como se organizar sem Estado se a gente vive em uma sociedade que a gente ainda não aprendeu a se desvencilhar do Estado, né? Como seria uma organização autônoma das pessoas, sem ter um ente mediador, né? E como é que se organiza isso? Então a gente pensa, democracia direta. Como é que a gente organiza a democracia direta sem o Estado, né? Então a gente já está vendo que fica difícil de fazer isso. Então a gente tem que pensar em uma estrutura, alguma instituição que já existe, no caso é o Estado, que serve justamente para fazer essa representação, que esse, em tese, é o papel do Estado. Porque a gente não consegue pensar em outra forma de organização, tirando a democracia, que partindo do pressuposto que a representação direta, ou a democracia direta e a participação autônoma de cada pessoa é inviável. Em tese, então a gente parte do que a gente tem, que é o Estado. Agora, ainda não vi nenhuma proposta de forma de organização coletiva que não fosse através do Estado, por exemplo. Né? A gente não tem ainda uma forma teórica ou prática e aplicável, uma experiência que possa servir de exemplo, né, para a gente pensar uma forma diferente de se organizar politicamente. Tem a União Soviética, né, cara? Você está falando da União Soviética, mas a União É, Soviética. dos conselhos, dos sovietes, né? É uma forma de organização também. Tem várias outras, né? Mas a União Soviética não é bem um caso de sucesso, né? Não, claro que não. Estou dizendo, né, hipoteticamente, né? Ali não, né? A ideia ali dos conselhos, né, os sovietes, né, só que todos eles remetem a um controle central, né, o tal do Estado, né, que é a cabeça do partido, né, o Conselho Superior, sei lá qual o nome que eles davam lá. Eu não sei, talvez vamos pensar em outro tipo de coisa. É porque o Estado, você pode diluir o Estado, né? Você pode criar federações ou coisas do tipo, né? E essas federações, elas podem se organizar por forma de conselhos, né? Conselhos de bairro e tal. Você pode pegar o exemplo de subprefeituras. Vamos pensar numa cidade como São Paulo. E a gente pega as subprefeituras e dá um poder enorme a elas, né? Tira o poder da prefeitura e divide entre várias pequenas prefeituras de bairros, de regiões e dentro das regiões de bairros. É, isso, não, isso funciona. Eu acho que se tiver vontade política, é uma maneira de implementar essa forma de tomada de decisão coletiva, descentralizando o poder de decisão, né? Colocando nas subprefeituras ou conselhos de bairro e coisas do gênero. Tem um problema que é a questão de processos que envolvem a cidade como um todo. Né? Por exemplo, você vai falar de escala, né? Falar no termo econômico, como é que você organiza o transporte coletivo, a coleta de lixo? Você não pode pensar essas coisas em nível local, você tem que pensar de um nível global, porque você tem que fazer algo que tenha... quer dizer, você pode, né? Você pode contratar, cada bairro pode contratar uma empresa diferente para fazer a coleta de lixo, por exemplo, mas não sei se isso seria a forma mais inteligente ou a mais racional de se organizar a coleta de lixo, por exemplo, né? Então tem várias questões que você tem que separar, né? O que pode ser decidido em nível local e o que pode ser decidido, o que tem ou que é mais aconselhável ser decidido em um nível mais centralizado, é onde engloba a cidade como um todo, ou o estado como um todo, depende. Então, a gente já está avançando na discussão, indo para formas de organização municipal, né? Eu estava com a ideia de querer esgotar a discussão de democracia direta, mas acho que nem precisa, né? Porque não tem ninguém aqui defendendo uma forma de organização onde se exerça a democracia direta, como algumas pessoas colocaram na reunião passada, por exemplo. Não, o Partido Pirata não funciona através da democracia direta? Ou não deveria? Olha, ele não funciona, porque as pessoas não participam. Se você abre uma discussão no Lúmio, por exemplo, quantas pessoas vão lá dar sua opinião e votar, por exemplo? A gente não tem nenhum controle exatamente de quem deve, quem pode ou quem não pode, ou quem está habilitado ou quem não está habilitado a tomar decisões ou votar. Então você chama uma discussão, as pessoas não se interessam, às vezes você tem ideias e não tem como praticar essa ideia porque você precisa de outras pessoas te ajudando, e essas pessoas que não aparecem para te ajudar, né? Às vezes você precisa reunir gente, né, para ter um esforço coletivo para viabilizar algum projeto, e isso não acontece. Então, a democracia direta, ela depende de uma série de coisas que a gente não tem. Pode fazer até um paralelo. Eu estava na Cidade que Queremos, né? Foram vários movimentos e tal, se reuniram, fizeram um círculo na rua, né? Essas coisas de grego, espanhol, o pessoal está replicando por aqui. E uma das discussões lá era sobre o Conselho Tutelar. Uma eleição. O Conselho Tutelar era uma eleição. Quando você pega uma escola e você vê quem vai ser o diretor da escola, o mais óbvio é você chegar e dizer que, pô, os professores e os alunos ou pais de alunos devem eleger a direção da escola, fazer a grade, fazer tudo, né? O que acontece aqui no Rio, por exemplo, não é isso. É alguém indicado politicamente e aí o cara vai e chega num bairro que ele não conhece, um bairro que ele não mora, uma realidade que ele não vivencia, e ele vai e coloca de cima para baixo as coisas lá. O Conselho Tutelar é eleição, mas aí acontece um pouco do que você está falando. Um cidadão tem eleição, ninguém sabe quem pode votar ou não, as pessoas estão por fora, chega um cidadão, aluga um ônibus, leva os amigos dele e é eleito, né? Então acho que um pouco, pode comparar um pouco esse tipo de coisa aí, como você está falando. Nós temos uma ferramenta que as pessoas podem deliberar e discutir, só que se não tem participação, né, uma minoria pode se ocupar daquela situação, né? Às vezes a gente tem nós somos muito idealistas de imaginar uma situação hipotética onde as pessoas podem participar, onde as pessoas participam da política, onde as pessoas se reúnem para, né, discutir, tomar decisões coletivas. Mas a gente tem que encarar a realidade que isso não existe, que isso não acontece. Que sempre são poucas pessoas que se dispõem a participar, são sempre poucas pessoas que se propõem a fazer as coisas. E a maioria das pessoas, elas se limitam a apoiar ou não apoiar. Ou elas, né, dão seu positivo ali, o seu joinha, Ou ela dá ou não curtir, e aí vai, né? Então, algumas pessoas tomam iniciativas e elas recebem apoio, né? Ou não. Então, elas vão, independente de qualquer apoio, elas vão e fazem. Elas descobrem os meios, os caminhos de fazer as coisas e fazem, né? Independente se a coletividade aprova ou não, a pessoa vai lá e faz o que ela acha que tem que fazer. Pode ser bom ou pode ser ruim. Às vezes, o resultado é péssimo para o coletivo, né? Mas é assim que funciona, porque existe esse vácuo. Existem oportunidades e algumas pessoas se utilizam desses canais, desses vácuos que existem, para fazer as coisas, né? Sejam elas boas ou ruins, né? Infelizmente, a gente tem que encarar a realidade e perceber que é assim que as coisas funcionam, né? Independente da nossa idealização de sociedade, onde as pessoas participam, onde existe mais poder para as pessoas não estão muito interessadas em participar e fazer as coisas. Elas querem que as outras pessoas façam e elas vão dar a sua aprovação ou reprovação depois quando vão ver o resultado daquilo. Bom, eu li alguns textos essa semana sobre democracia direta e eu vi um estudo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é João Paulo Occhi de Freitas, Os Mecanismos de Democracia Direta e os Movimentos Sociais, Considerações sobre o Aperfeiçoamento da Cultura Política. Ele fala vários problemas aqui da questão da representação direta, da democracia direta. E ele já nem entra nessa questão de democracia direta pura e simples, né? Ele fala de participação da população através de referendo, de lei de iniciativa popular e de plebiscito, né? Então ele se concentra nisso, porque ele já descarta logo essa coisa utópica da democracia direta. Então ele vai para os mecanismos existentes, que são aplicáveis em alguns países, e no Brasil ele constata que existe pouca, né? Pouca participação popular nessas ferramentas que estão previstas na nossa Constituição. Né, acho que a gente passou por seis plebiscitos ao longo da nossa história. Eu lembro de dois, que foi o do desarmamento e o da questão do plebiscito para escolher se a gente ia viver num parlamentarismo, no presidencialismo ou numa monarquia. Eu lembro desses dois. E não teve mais nada, assim, nenhuma consulta à população sobre nada, né, que vá. Oi? Desarmamento. É, sim, o desarmamento e esse. Esses dois só que eu me lembro, né? Outros quatro, sei lá, no passado remoto. E curioso é que isso em nível federal. Agora, em nível estadual e nível municipal, embora eles também possam fazer consulta à população, não existe nenhum registro de plebiscito municipal ou plebiscito estadual. Ou seja, esses mecanismos existem e não são utilizados. Não existe nenhum município no Brasil tem o um registro de algum tipo de plebiscito ou consulta popular que fez a sua população para tomar alguma decisão a nível municipal. Então, esses mecanismos, né, nos lugares onde eles existem e são aplicados, né, alguns mitos, algumas opiniões de senso comum referentes à consulta popular, né, são desmistificadas. Por exemplo, você atribui uma decisão à população, você pode dizer que a população não está preparada para tomar uma decisão, porque às vezes uma decisão técnica, né? Então a pessoa não sabe sobre o assunto e vai lá e vota mesmo assim, toma uma decisão sem amparo técnico, né? A pessoa não sabe votar, não sabe decidir sobre isso. Então nesse estudo ele diz que não, que existe uma curva de aprendizagem e as pessoas se informam quando ela tem que tomar uma decisão, né? A mídia, bem ou mal, ela acaba levantando as questões. Se você tem uma coisa para ser decidida num plebiscito, é claro que vai ter propaganda, vai ter mídia fazendo campanhas para grupos de interesse em determinada decisão, mas é sempre positivo, né? Mesmo você considerando que a população ela não tem capacidade para tomar uma decisão, na verdade ela tem, né? Porque ela acaba se informando, as pessoas acabam discutindo, né? Os debates ocorrem para que a população ela esteja bem instruída para tomar uma decisão, seja num plebiscito, seja num referendo. Então, o que a gente pode pensar em participação de democracia direta, né, seria fortalecer esses mecanismos já previstos na nossa Constituição, que é ampliar ou tornar inclusive obrigatório, né, que sejam feitas consultas em determinados assuntos, por exemplo. Vou colocar o link do PED aqui, peraí. E aí, pessoal, vocês têm alguma coisa para dizer a respeito da forma de organizar a decisão coletiva, que não seja através desses mecanismos que estão previstos na nossa Constituição, seja plebiscito, lei de iniciativa popular ou referendo? Tem o recall dos políticos também, né? E eu acho interessante a democracia líquida. Eu acho que tem essa atual conjuntura, os deputados são caras muito fracos e ruins, né? Eu não conseguiria dizer nenhum que é mais ou menos. Mas talvez eles fossem mais ou menos em alguns temas, né? E não todos. Como, por exemplo, se divide as comissões, né, de justiça, a comissão, né, de direitos humanos, comissão de vários, né, e dá mais as comissões parlamentares, mistas ou de inquérito, por que que o povo não pode escolher, né? Eu acho que, sei lá, esse tipo de construção do Congresso é um pouco esquisito. Por exemplo, vou dar um exemplo extremista. Talvez o Bolsonaro, vamos supor que o Bolsonaro seja para você um cara que você não votaria, mas por um determinado tema você acha que ele poderia votar. Por uma questão, por exemplo, soberania nacional, ou, não sei, contra o desarmamento, vamos supor que numa comissão ou num ponto de você concordaria com ele. Ou o John Willis, por exemplo, vamos supor que você acha que o John Willis é bom para direitos humanos, ele defende bem a questão de educação, ele está bom. Só que na questão de outras questões, como por exemplo, privacidade ou sei lá, outros termos, fora da questão de gênero ou sexual, que seja, você não gostaria que fosse ele. Então, eu acho que há essa, também essa coisa que podia ser abordada. É de se pensar também uma outra forma de representação que não seja um poder total do cara em relação a qualquer coisa. E sim uma questão mais de separada por temas ou áreas de atuação. É por isso que existem os partidos políticos, né? É claro que aqui no Brasil, ou acho que em qualquer lugar do mundo, né, eles não funcionam como deveriam funcionar. Por quê? Por exemplo, um indivíduo, ele não vai saber todos os assuntos em que ele vai ter que tomar uma decisão. Ele vai lá, ele é eleito para ser deputado e tem decisões para serem tomadas em vários âmbitos, né? Seja na parte de educação, de segurança, de economia, de questões de política social, de relações exteriores, enfim. É uma infinidade de assuntos que ele tem que ir lá e tomar uma decisão, tem que votar. Agora, nenhum deputado, nenhum deles, tem preparo para tomar uma decisão sobre todos os assuntos, né? Ele pode ser especialista numa área, às vezes nenhuma área, né? E ele jamais vai poder tomar uma decisão baseada na opinião dele, no senso comum, quer dizer, não deveria. Por isso, esse deveria ser o papel do partido político, né? Porque o partido político, partido estruturado, um partido de verdade, ele deveria dar esse background para o seu representante que está ali, né? Um deputado eleito do partido X, ele não sabe nada sobre política externa, mas existe aí uma diretriz, existe aí a assembleia do partido, né? Existem aí os documentos produzidos pelo partido, eles podem fazer eventos, convidar especialistas, né, produzir documentos, né, que podem subsidiar as decisões desse parlamentar, né, em tese. Mesmo essas comissões parlamentares, elas todas também não funcionam, porque chamam-se especialistas, chamam-se pessoas ali para produzir documentos, depois chega lá no plenário, eles desvirtuam tudo, eles mudam tudo, né? Então eles não levam nem em consideração o que os especialistas foram lá e debateram numa comissão. Né, às vezes a questão ideológica fala mais alto, né? Então, eu tenho a opinião de que o partido político ele tem esse papel, né, de dar esse background e esse suporte para uma tomada de decisão de um parlamentar. Cara, essa questão do que você falou um pouco tempo atrás de o candidato não votar em relação a temas que ele não, que ele tenha só o senso comum, eu imagino que é para isso que exista a abstenção. Agora é questão de os deputados saberem usar isso e principalmente não venderem seus votos a interesses de outros deputados com os quais eles sejam coligados e tal. Por isso que eu imagino que seja importante eles usarem esse instrumento. Não, mas se eles fossem usar abstenção, se eles fossem sinceros e usar abstenção para temas que eles não dominam, a maioria deles ia estar sempre votando abstenção em todos os assuntos, né? É verdade, com certeza. Não, eu tô dizendo que o cara pode achar que domina. Só que você devia escolher o cara por um assunto, né? E isso não deveria ser uma carta branca para ele tratar outros assuntos. É, eu É, entendo. você voltar atrás, entendeu? Eu entendo esse mecanismo, essa estratégia, mas a gente teria que eleger um especialista para cada área, né? Teria que ter um representante político para cada tipo de assunto, ou para cada pasta, digamos assim, ou para cada comissão, né? E aí teria que ser um especialista, uma pessoa que eu não sei se isso é. Que em tese ele dominaria o assunto e tomaria a decisão que seria a melhor decisão possível, né? E a gente teria que confiar nessa decisão. Fala aí. Ok, alô, alô. Acho que alguém deixou o microfone ligado por um tempo, mas não ia falar. Certo. Bom, então, para a gente começar a avançar na discussão, né? Então a gente tem que pensar então em maneiras que sejam as melhores estratégias possíveis de representação política que sejam mais democráticas, né? O papel do partido político em tese é esse, mas ele não funciona direito, né? Não adianta, as pessoas não se filiam aos partidos políticos. Às vezes o partido político também ele é movido por interesses que não o de tomar a melhor decisão em prol da população, né? A maioria dos partidos políticos são fisiológicos, né, que o pessoal chama, né, que vão lá para defender interesses específicos e só esses interesses, né, independente de qual é a vontade da população, o que seria melhor para a sociedade. Uma coisa que a gente está estudando em outro DT, como participação popular também, são as universidades. Daí a galera está puxando outro projeto de participação Benfica, tá muito difícil de virtual ou ouvir. uma participação. Outro projeto que o pessoal está no outro GT estudando são as assembleias livres, né? E a nossa ideia é puxar um ou dois parlamentares de cidade aí que a gente tiver atuação majoritária para fazer essas formulações de campanha de mandato de acordo com assembleias em locais abertos, em consulta pública para tomada de posicionamento daquele parlamentar. Isso aí também é uma coisa que, como está sendo ainda amadurecido e tal, dá para discutir como uma das formas de garantir mais democracia direta na política representativa. Os países, né, que nem já foi citado aqui, o Anon que saiu, ele falou da Suécia, né? Parece, ou é Suíça, agora eu não sei. Enfim, é um desses dois. Que existe lá, é o país que mais se aproxima desse modelo de democracia direta, né? Que não é uma democracia direta, mas que é o país que mais consulta a população sobre decisões coletivas, né? Então, existem temas que são obrigados a passar pela população decidir, né? Nos cantões, que eles chamam. Então, tem assuntos que não, tem assuntos que são prerrogativa do parlamento decidir, mas então existe uma divisão, né, dos assuntos que são passados para cada cantão, né, se manifestar a respeito, e outros que são passados direto para o parlamento e não tem consulta popular, né? Eu não sei se seria possível todos os assuntos serem encaminhados para tomada de decisão em uma assembleia, por exemplo, né? Então, acho que deveríamos, ter mais subsídio, mais informações para saber que tipo de decisão ou sobre quais assuntos, são mais, indicados para ser encaminhados para votação popular, né? Outros que não tem necessidade, né? Eu não tenho nenhuma ideia de que tipo de decisão na Suécia ou na Suíça eles consideram que é mais adequado você passar para a população decidir e qual não. Eu não sei isso, por exemplo. É, só um detalhe, é na Suíça mesmo. É Suíça, né? É. É uma ideia mais ou menos certa mesmo. Eu, por exemplo, colocaria, qualquer missão parlamentar que delibere sobre direitos humanos, respeito de direitos humanos, tem que passar. Só que, cara, direitos humanos é um tema muito amplo, você pode colocar direitos humanos como mote em um atralhado de coisas, assim, né? Poderia usar algo desse tipo para mandar qualquer decisão para uma Assembleia Popular, daí poder ainda mais a lentidão de tomada de decisões que tem legislativo. E mais ou menos com qualquer tema seria isso, então não poderia ser uma questão por tema, seria, não sei, pelo forma como tanto de gente que vai impactar de uma vez ou alguma coisa assim. Tem que ser claro de propósito. Eu tinha pensado no seguinte, né? Por exemplo, respeitando as prerrogativas aí do Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal, né, de que a política se faz em torno de, busca-se um consenso para se tomar determinadas decisões, né? Se esses representantes, né, que dos mais variados partidos políticos de vários espectros ideológicos, eles conseguem tomar uma decisão de consenso em determinado assunto, eu acho que isso aí é até aceitável, né? Claro que não 100%, né? Claro que tem coisas que eles se aliam aí para ferrar o povo, eles todo mundo vota junto para ferrar, mas em tese, assim, na maioria dos casos, se tem consenso, né, acho que é algo que né, passível de ser aceito pela sociedade. Uma proposta que poderia ser de casos em que não houvesse consenso, que você vê que o Congresso, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Municipal, eles ficam claramente divididos e não se forma consenso, acho que todos esses assuntos deveriam ser encaminhados para consulta popular, por exemplo. Isso é interessante, interessante. Qualquer coisa que não tenha maioria de 2/3 ou alguma coisa assim, encaminhada para consulta popular. É, eu não sei, né? Se bem que eu sou muito. Eu acho muito complicado você tomar uma decisão assim, quando tem muita divisão, porque você vai agradar metade e vai desagradar metade, né? Então, para mim, sempre o ideal é você tentar formar um consenso, né? Negociar o máximo possível, abrir mão de algumas coisas ou não abrir mão de outras, e tentar sempre estabelecer algum consenso, né? Sempre na medida do possível. Por quê? Porque em caso que você coloca para votação, mesmo que seja votação popular, você pode acabar dividindo a sociedade, né? Em temas polêmicos, por exemplo, que você vê que a disputa ideológica, ou às vezes tem uma questão aí moral envolvida, sei lá, por exemplo, pena de morte ou aborto, né? Você vai claramente criar uma divisão, uma cisão, né? Então, eu não sei se nesses casos seria melhor ou pior. Eu estou falando aqui uma ideia de criar, jogar algo que não tem consenso para a sociedade, mas aí você pode piorar a situação, porque você vai fazer uma maioria oprimir uma minoria, muitas vezes, né? Então, eu acho que o ideal é sempre estabelecer consenso na política. Agora, quando não é possível, eu acho péssimo você criar essa situação de que, né, existe uma maioria e uma minoria e uma cisão na sociedade, e metade vai ter que se conformar com a decisão que foi tomada. Tem um exemplo aqui, a redução da maioridade na aula. Se eu posso jogar isso para a população, cara, foi passado direto. 30 e tantos da população é a favor da redução. O problema que a gente tem nessa questão da democracia direta, especialmente no Brasil, nos dias de hoje, é justamente a falsa polarização que a gente tem na política, né, de PSDB, e também a questão que a nossa audiência é muito pouco qualificada. As pessoas não têm informações claras, elas têm muitas informações que vão pelo senso comum. Isso é muito preocupante quando a gente está tratando de temas morais, porque moral e senso comum, via de regra, são coisas bem diferentes. Fala aí, pessoal. E aí, pessoal? E aí, Texas Jack? Welcome. Seja bem-vindo. Yeah. Desculpa o atraso aí, cara. Ah, deu umas merda aqui, mas enfim. Falou, Lucas. Estamos aí discutindo a viabilidade de jogar pro povo decidir as coisas, né? Tá bom. E as dificuldades, né, técnicas e procedimentais e etc., né, de se estabelecer uma democracia direta, né? As complicações aí teóricas e práticas. O Slavoj Žižek, cara, tem uma crítica bem forte contra, não contra, assim, mas tipo, ele tem uma crítica bem forte sobre essa democracia direta, onde todo mundo toma decisão, porque ele pensa assim, argumenta que tipo, as pessoas teriam que ficar, a vida das pessoas iria se resumir em tomar decisão política, digamos, né, enfim, o dia inteiro, entendeu? Todos os dias, melhor dizendo. Sendo que, por exemplo, daí ele fala, ah, não, eu quero, tipo, um dia ficar vendo filme, eu quero escrever um livro, não ter que ficar, tipo... Enfim, ele deve imaginar, tipo, uma reunião de condomínio todo final de semana, alguma coisa assim. E, enfim, eu não consigo também imaginar um modelo, assim, porque, tipo, um modelo diferente de uma reunião de condomínio semanal, digamos assim, mas não que eu seja contra, mas que eu acho que, enfim, eu acho difícil criar um modelo, mas eu tenho quase certeza que isso vai ser necessário, porque, mas eu acho que tem que ter um estado, eu acho que tem que ter um estado forte, só que tipo, quem realmente tem que mandar são os cidadãos. Só que, claro, não, por exemplo, atrapalhando a vida, como Slavoj Žižek argumenta. Eu penso assim, se você quer usufruir da coisa pública, você tem que dar também uma contribuição à obra. Uma das coisas da política tentativa é que ela transforma essa lógica em voto e imposto. O que você dá para o Estado? Então, voto para o Estado. Não, mas é. Garantir. Não é dar para o Estado, é tipo. Aí que tá. Eu, ao menos, tenho uma visão diferente desse Estado que, tipo, vira. É como se tivesse vida, é o Estado, o sistema. Tipo, tinha que ser. Eu vejo, assim. A minha utopia, digamos assim, é um estado forte, só que o que acontece? Ele é completamente aberto ao que os cidadãos querem, entendeu? E não é tipo quatro anos ou por plebiscito, enfim, e muito menos. Digamos, usando o liquid feedback, entendeu? Tipo, eu acho que esse modelo enfim, tá bem na infância. E aí ele até cita como exemplo, tipo, os negócios do. Os negócios. Os movimentos Occupy, que ele chegou e falou para vários, assim, várias cidades, né, que tava rolando isso. E ele largava a pergunta, o que é que vocês realmente querem? E ele nunca obtinha uma resposta assim que tinha lógica, entendeu? Então as pessoas, tipo, tá, não quero isso, ok? Não quero isso, mas se tu me perguntar, o que é que eu quero, tipo, esse modelo, digamos assim, tipo, tá, qual é o modelo que tu propõe? Tipo, eu não tenho uma ideia assim. Tipo, pra. É um caminho bem. Enfim, muita névoa. Tipo, não se vê muita coisa. Mas tem que começar Tem que começar a fazer, enfim. Eu acho que é um negócio. Enfim, é bem difícil, como vocês estão vendo. Eu realmente não tenho a mínima ideia de um modelo. Eu só sei que, por exemplo, o que eu vejo como sendo ideia, tipo, Podemos, essas coisas, pra mim aquilo ali é completamente equivocado, tá ligado? Deixa eu só colocar isso rapidão. Uma coisa que eu estava até Assim no como chat. o liquid feedback, tipo, para mim aquilo ali não faz o menor sentido. Tudo depende de como se usa a ferramenta. Eu só tenho um chat de anarquia no Facebook, até o canal tá nele também. Não E a sei. galera O que vocês acham? tava debatendo umas coisas assim. O que vocês pensam, por exemplo? Morreu? Todo mundo com celular na mão, decidindo as coisas, enfim, dispositivo, digamos assim. Tá morrendo aí? Tá meio ruim seu áudio, viu, Benfica? Alô? Melhorou agora? Melhorou um pouco, sim. Alô? Sim. Uma coisa que a gente estava debatendo nesse chat do Facebook, também, que eu coloquei para a galera, assim, é uma coisa muito comum, especialmente em época de crise, as pessoas se desesperarem por uma solução alternativa e esquecerem que o processo de formação da cultura política, ele é um processo bem amplo, assim. Obviamente que não de forma homogênea no mundo todo, mas a gente foi mais ou menos pela ideia de teocracias, depois monarquias e impérios absolutistas, para a política representativa que a gente tem hoje. E não necessariamente o próximo passo tem que ser o final, sabe? Então tem que trabalhar com a ideia de que a gente vai já agora chegar num modelo perfeito. Não tem como a gente ficar achando isso, dizer, não, a gente tem que propor um modelo mais que resolva todos os problemas de uma vez só, não sei o quê, porque senão o mundo vai acabar. Não, a gente tem que sair da situação crítica agora, da crise estrutural. Mas a gente também não tem que achar que agora é a última chance. Não, a gente só precisa de algo melhor em relação ao que tem hoje. É só isso que a gente precisa. Então, quem sabe, assim, eu particularmente vejo a ideia do municipalismo que está ocorrendo na Espanha como algo muito razoável de se tentar. Pode não ser a solução ideal, mas para frente, provavelmente, as pessoas vão acabar desistindo ou perdendo interesse, precisamente. E Jackson, deu para ver. Mas provavelmente mais para frente vocês vão perder interesse nisso, daí a gente vai entrar num ciclo de novo e outra crise de perspectividade, e por aí vai, mas pelo menos assim, para agora é isso, é fazer a política chegar às pessoas, porque A falha que a gente tem nesse sistema é justamente essa, a política está totalmente distante das pessoas. Tanto por questão de que o sistema se estruturou para isso, quanto por outro motivo, que é o motivo pelo qual se estruturou para isso, que é para atender diferentes condições. Então, é mais uma ideia de fazer isso, de fazer que a política chegue próxima, seja por um smartphone, seja por uma assembleia de condomínio toda semana, mas você tem que dar um mínimo de si para o Estado, e aí eu digo o Estado como influência dos interesses das pessoas institucionalizadas. Tem que dar um mínimo de si, um mínimo de seu esforço para o Estado, para além de imposto e voto, para poder receber o que essa confluência de interesse das pessoas vai oferecer para você. Assim que se estrutura organização comunitária, reuniões de condomínio mesmo, assim, o modelo ele tem um fim válido, assim, e funciona de certa forma. A questão é como tirar, daí você vai ver isso só em movimento estudantil, em reunião de economia, caralho, como tirar a briga de ego do país. É, aqui em Araraquara a gente tem uma galera que é muito ativa politicamente, está sempre indo nas reuniões lá da Câmara Municipal, mas são sempre as mesmas pessoas e sempre um grupo pequeno, né? Por mais que a administração municipal aqui seja desastrosa, e é, as pessoas não se mobilizam, as pessoas não se interessam por participar, para ver o que está acontecendo, não sabem que podem interferir nas decisões, se fizerem pressão, né, se comparecerem às reuniões, se forem participar das discussões, né? Então, essas poucas pessoas que participam, elas acabam sendo taxadas de grupinho, né? De partidários, de oposição. Então, fica complicado se só as mesmas pessoas participam, que é o que acaba acontecendo, né? Porque aí ficam sendo taxados como os chatos, né? Os oposicionistas, os interesseiros, né? As pessoas não participam. Não adianta a gente ter essa ilusão de que a gente precisa criar um ambiente aí de assembleia ou de condomínio. Se as pessoas não têm interesse de participar, se elas estão interessadas mais em cuidar da sua vida, né? E outra coisa, eu não sei se existe essa coisa que chama vontade popular ou vontade da população, porque a gente vive numa sociedade tão fragmentada que nem mesmo numa reunião pequena, com poucas pessoas, a gente consegue entrar em acordo sobre determinados assuntos, né? Se você pegar o próprio Partido Pirata aqui, são tantas opiniões diferentes sobre determinados assuntos que a gente não entra em consenso, né? Porque cada pessoa pensa uma coisa. Imagina você ampliar isso para milhares de pessoas, né? Como é que você determina qual é a vontade coletiva, né? Então, não é tão simples assim você simplesmente pedir a opinião das pessoas, porque as pessoas, elas, primeiro, não vão participar, elas não vão nem querer dar a opinião delas, né? Elas vão querer cuidar da vida delas e não vão querer participar, né, na maioria dos casos, né? A gente está aqui em três pessoas, por exemplo, discutindo reforma política porque as outras pessoas do partido têm outras coisas para fazer, porque não estão interessadas em outros assuntos, estão interessadas em fazer outras coisas. E é assim que as pessoas são. A gente tem que partir desse dado, né, concreto. A gente não pode ter a ilusão de que as pessoas, porque a gente vai criar uma assembleia, que as pessoas vão vir, vão debater e vão tomar uma decisão. É complicado. Isso também vai da questão de como a educação em relação à política é passada para as pessoas. A galera cresce ouvindo que você tem que aprender para ter um trabalho, para pagar suas contas, para tal hora se aposentar e morrer. Então, são completamente alienadas do papel individual na tomada de decisões gerais. Isso é uma coisa assim, que eu mesmo vejo muito. Eu passei muito tempo da minha vida no movimento estudantil e eu vi muito isso. Você percebe, estando dentro desse meio, estando dentro do meio de movimentos sociais, que essas pessoas vão formar a classe política do bem ou para o mal dali para frente. Porque as outras pessoas, elas estão completamente desinteressadas. Eu passei agora por uma greve estudantil na universidade aqui, e você via justamente esse problema. Era sempre as mesmas pessoas que estavam na reunião do comando de greve, eram sempre as mesmas pessoas que estavam nos atos, eram sempre as mesmas pessoas que estavam construindo a atividade da greve. Por quê? A galera vai reclamar: ah, porque vocês não representam 30 mil estudantes. Mas os 30 mil estudantes não têm interesse em construir isso, sabe? A galera só quer ficar reclamando no Facebook. Então, a problemática que a gente tem é justamente essa: a gente precisa fazer a política se tornar algo atraente para as pessoas, né? Ou então fazer elas compreenderem, foi muito óbvio para quem constrói política, mas que para quem não constrói fica muito externo. Elas têm que pagar as contas e ganhar dinheiro, que é isso que importa para a vida. Fazer política não vai pagar minha conta de luz, não vai botar comida na mesa. É muito complicado, assim, porque no Brasil, em especial, é tudo muito costurado para que as coisas aconteçam assim. Tem, salário baixo, a gente tem mobilidade urbana que toma muito tempo das pessoas, a gente tem dinâmicas de vida que fazem com que as pessoas tomem muito tempo da vida delas para cumprir as obrigações e tenham muito pouco tempo para se dedicar ao que lhe dá prazer, para se dedicar ao que eu acho que é engrandecedor e coisas assim. É mais uma questão que vai acima, até na minha visão, do que uma reforma política poderia colocar. O problema é justamente esse. A gente debater participação popular na política é muito difícil se a gente não debater uma reforma de modelo de sociedade. É, aí já foge das nossas possibilidades, né? Porque isso aí, ao meu ver, é uma coisa que ocorre de forma gradual, devagar. O processo é lento, né? Como diz, o barato é louco, o processo é lento. Eu acho que eu sou uma pessoa otimista, assim, só que eu não posso querer que as coisas aconteçam no espaço da minha vida, por exemplo, né? Acho que esses processos eles estão sendo encaminhados, estão sendo modificados, mas nós não vamos ver essa mudança acontecer, né? Acho que talvez daqui 300, 400 anos as coisas sejam bem diferentes do que estão hoje, né? A gente não tem como saber isso. O problema é que a gente quer tudo para agora, né? A gente quer ver o mundo perfeito hoje, a gente quer que o sistema mude amanhã, né? Acho que tem que ser devagar e aos poucos, assim, como as coisas são mesmo, não tem como, né? As mudanças ocorrem, mas de forma gradual. É aquilo que eu disse, quando as pessoas estão num tempo de crise, elas precisam, por desespero mesmo, ver soluções mais palatáveis, mais palpáveis também. Eu, particularmente, entendo que essa crise que se instaurou desde 2008, ela é estrutural mesmo, assim, as coisas que estão aparecendo aí, que todo mundo ia saber, que já era senso comum. Os grandes bancos sobrevivem de lavagem de dinheiro e do abuso das dívidas públicas. Isso já está aparecendo de forma cada vez mais inegável, mas por algum motivo, se você parar para pensar, as coisas que a gente já sabe, que já são de conhecimento público hoje em dia, já deveriam estar causando revoltas populares que não estão acontecendo. Entendeu? E é por esse motivo que é complicado discutir uma reforma política. Porque uma reforma política passa pelo interesse das pessoas da política. Quando a gente tem uma situação tão absurda, tão escancarada, como que acontece hoje em dia, e ainda assim as pessoas não se mexem, como é que a gente vai debater participação popular na política por uma questão mais cotidiana? É. E o que afeta diretamente na vida das pessoas, elas estão se mexendo muitas vezes para organizar. Eu participei já de um movimento na frente da casa da minha ex, tinha uma comunidade que o governo do estado e a prefeitura estão querendo remover, ó, uma comunidade gigantesca, assim, pega todo o trilho de trem que cruza a cidade inteira. E cada vez menos pessoas apareciam na reunião para debater essa questão das emoções, em como resistir às emoções, para ver como é que estavam os processos judiciais a respeito disso. Vão perdendo interesse, as pessoas vão se cansando, as pessoas vão achando que não vale mais a pena. Então é complicado garantir essa participação popular, mesmo para aquilo ali que está afetando diretamente o lugar onde elas moram, onde elas dormem todo dia, e dirá para as outras coisas. Tá, vamos ver o que fazer, pegar a propaganda lá do Lula. Vamos ver o que fazer com aquele terreno baldio ali no meio do quarteirão. As pessoas não estão, elas estão cada vez mais se alienando do que é garantir o bem comum por conta de que tem que pagar a conta. É isso. Eu acho que, né, nesse contexto de que, se você pegar aí historicamente, vai acompanhando os processos e vendo que a mudança é lenta e gradual, mas que ela ocorre, a gente tem que se concentrar naquilo que é possível, né, naquilo que é passível de ser feito hoje, né? Se a gente não vai conseguir participação das pessoas na política, não vai. A gente não vai convencer as pessoas, por mais que a gente abra as assembleias, por mais que a gente abra os espaços públicos, as pessoas não vão participar. A gente tem que ter isso em mente. É isso que você falou, tem que mudar o sistema primeiro para poder mudar a mentalidade das pessoas e permitir fazer com que elas entendam a importância da participação delas, nem, né, que seja todo fim de semana, né, que também eu acho que é inviável, que nem falou o Jack, né, o Zizek, ele fala. As pessoas têm outras coisas para fazer, mas qualificar a representação política, etc e tal. Eu acho que isso tudo acontece de forma gradual. O que eu acho que dá para fazer, pensando pragmaticamente, assim, uma coisa que já é palpável, é mudar isso no âmbito municipal, no âmbito local, né? Acho que no âmbito estadual, no âmbito federal, é mais difícil, né? Porque as coisas são mais complexas, envolvem mais pessoas, envolvem mais interesses. Então a gente tem que buscar nessas esferas mais complexas, qualificar a representação, né? E ampliar a participação e a cobrança dos representantes. Porém, em âmbito local, eu acho que dá para ampliar e muito a participação das pessoas, né? Porque são coisas que afetam elas diretamente, elas estão mais próximas dos seus representantes para cobrar, elas podem ir ali, pode, mesmo que seja uma cidade grande, é mais fácil para ela chegar, ir numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores, acompanhar o que está acontecendo, às vezes até falar numa tribuna, se inscrever, cobrar o prefeito dela, né? Eu acho que no âmbito local, ampliar a participação de forma direta é mais viável, né? Acho que a gente poderia pensar em mudanças mais amplas em âmbito local, né? Pegar aí os municípios e reestruturar a forma de representação e participação popular em nível municipal. E em nível estadual e federal, a gente pensar em formas de qualificar a representação política e aumentar o número de consultas populares através de plebiscitos ou referendos ou coisa do gênero, né? Eu acho que, pensando pragmaticamente dentro das nossas possibilidades, assim, hoje, acho que esse deveria ser o nosso caminho, o caminho que a gente deveria adotar, se concentrar e fazer mudanças mais profundas em âmbito local e qualificar a representação em âmbitos mais complexos, estadual, federal. Esse é só um exemplo, vou pegar outro. Ah, eu vi essa notícia aí, galera. Mas a galera tava muito, devia estar muito puta com o cara, né, para chegar a fazer isso, né? Isso acontece, né? O cara deve ter feito muita. Mas isso lá no Amazonas, tipo, tem. Cara, olha o tamanho do Brasil. Tem que. Ao menos eu vejo assim, tipo, cada estado tem que ver como sendo um país, tá ligado? Assim como são os Estados Unidos, tipo, cada estado é completamente diferente do outro. Já que o nome do país é Estados Unidos, enfim, são os estados mesmo. Sim, teria que ter mais Tipo, autonomia estadual. Eu acho que isso é fazer uma federação de fazendo. verdade, né? Deveria até ter partidos políticos estaduais só, né? Nesse sentido. É, eu acho que, tipo, os partidos. Tem um monte de partidos, mas, tipo, Eu não sei onde é que são as sedes dele, entendeu? Enfim, isso é outra coisa. Mas eu quero dizer, tipo, não tem como cobrar, por exemplo, o prefeito, tá ligado? Não tem como cobrar um vereador, tipo, ah, mandar e-mail, tipo, enfim, vai ser o assessor dele que vai ler. Ah, mas é hábito Se ler. já é hábito legal, é mais fácil. Mas mesmo assim, daí tu vai querer conversar com o prefeito, cara. Tipo, não é só, ah, eu quero falar com o prefeito. Tipo, essa aspas, tipo, democracia, é aquilo que eu falei. Tipo, em 4 anos, tu é obrigado a dizer quem vai fazer as coisas, com pouca informação sobre a pessoa. Ah, agora não, me perdi aqui no barulho do Thiago ali, eu mesmo me ouvindo. Tipo, essa democracia de 4, porque só é consultado em 4 anos, depois eles fazem de tudo para que tu não chegue perto deles, entendeu? Que te incomoda, sei lá, tu fede, tu é o povo, entendeu? Não, sim, mas é por causa desse, é por causa de como as coisas são organizadas, né? Mas se houvesse uma reforma assim de na maneira da representação como ela é feita, por exemplo, você criar conselhos de bairro, conselhos regionais, assim, mas que não, mas aí que tá, eles têm que ter poder efetivo, né? Eles têm que ser obrigatoriamente consultados, por exemplo, né? Você tem que, tipo, diluir o poder em âmbito municipal para promover a participação popular, né? Tem que ter alguma coisa nesse sentido. Eu concordo plenamente, só que, tipo, eu acho que tu tá fazendo o mesmo caminho que a Constituição de 88 fez, que é o caminho contrário, tipo, primeiro, dizer, tá, tipo, todo conselho, por exemplo, de bairro tem o poder de decisão, enfim, total sobre o que acontece ali, depois de passar, enfim, uma avaliação e deu. Só que tu vai ver, tipo, essas associações de bairro, sei lá, é uma a cada sei lá quantos mil bairros, entendeu? Tipo, eu acho que primeiro tem que. Deveria até meio que ser. Eu não digo obrigatório, deveria existir. E aí, tipo, quem quiser participar, participava. E aí depois de um número tal, depois que tu vê que tem uma massa, enfim, aí eu acho que daria pra dizer, ah, ok, tipo, vocês mandam no bairro, mas se largar assim agora, cara, é igual a Constituição, fica essa merda, tipo, o cara é obrigado a votar sem saber, sem querer, tipo, e qual é o problema disso, entendeu? Tipo, talvez essa pergunta seja natural, tipo, porque a gente não sabe qual é o problema de não votar, entendeu? A gente só sabe que é punido. Enfim, não dá para ter a noção real do voto. É isso que eu vejo, entendeu? E ali o Benfica falou, ah, que as pessoas estão longe da política. Eu discordo, cara. Discordo mesmo, porque, enfim, todo mundo sempre reclama, mas reclama do quê? De quem mais aparece. Por quê? Porque, enfim, dá uma sensação de que tá fazendo alguma coisa, mas é só aparecer. Daí ficam falando, ah, porque a Dilma, tudo, tipo, tudo é culpa do presidente, que não faz 20%. Não é 20% efetivamente nas coisas. Só que é o que mais aparece. Tipo, vê que as asneiras que os deputados, que são os que legislam, né? Falam, tipo, cara, são 500 deputados, cara. Não, não devo conhecer 50, entendeu? E isso é uma viagem. Tipo, eu acho muita viagem. Tipo, 500 pessoas, cara. Tipo, parece um. Nem o. Nem naqueles conselhos do Yoda, do Star Wars, tem tanta gente, né? Só que eu acho que as pessoas tão perto da política só não têm acesso, entendeu? Tipo, é diferente, tipo. As pessoas sabem, enfim. Por exemplo, ah, eu quero falar com o prefeito, digamos. Mas, enfim, se eu realmente quiser falar com o prefeito, eu vou ter que agendar. E é completamente desestimulante, entendeu? É feito pra ti, não. Tipo, a Constituição de Brasília, pra mim, é o símbolo disso, tipo, ah, vamos cair fora aqui do rio, vamos ali pro meio do deserto e é isso, tá ligado? Vamos ficar longe dessa merda. Tipo, não tem como ir pra Brasília, enfim, dando só esse exemplo, né? Que pra mim é simbólico. E nas cidades, os prefeitos, cada um, tipo, com raras exceções, ficam nos castelinhos deles, assim. Mau trabalho. É uma viagem. Tipo, eu falo agora bem local, tipo de Santa Rosa, minha cidade natal. A Assembleia Legislativa de lá criou um canal no YouTube. Consegue ver algumas sessões. Cara, é o trabalho, é o melhor trabalho do mundo, tá ligado? Porque só. Tipo, eles falam mais merda do que se eu fosse num bar e ficasse, sei lá, bêbado e falando merda. Só que. E todo mundo calmo, morto, tipo. Que porra, meu? Tá ligado? Não anda, nada anda. Tipo, ah, hoje é dia, vão dar nome pra essa rua. Tipo, o quê? Eu acho que. Eu não sei, cara. Como eu falei, não sei se ouviram antes, mas tipo, eu não tenho a menor ideia de um modelo de democracia direta e se olharem aquele vídeo ali, os argumentos do Zizek é tipo, são difíceis de derrubar, tá ligado? Contra essa democracia horizontal, participativa, que acham que seria legal, tipo. E é mais ou menos a visão que eu acho que viraria, entendeu? Tipo, eu não quero ser esses loucos aí do PT que fazem assembleia toda hora, ou tipo, não quero fazer assim, entendeu? Enfim. Thiago Neves. Oi. Eu acho que a democracia direta tem que ser reventada só, e não tirada fora de. Não é reinventado. Eu acho que tem que ser inventado. Tipo, tá todo mundo palpando a ideia ainda, entendeu? Tipo, pra mim, por exemplo, os alemães, os German lá não conseguiram. Agora os espanhóis, tipo, pra mim também não vão conseguir. Os Yankees lá, com o pai também. Muito Então, bem, mas né? eu acho que, tipo, Se acho que forem coloca a usar, coisa como só se para todo mundo terminar, fosse votar só para terminar, tipo, se forem inventados, eu tenho certeza que vai começar na América Latina ou na Índia, mas não tenho a mínima ideia de como começar. mas tem que dá alguma forma para que essa estrutura hoje que existe Não, mas aqui no eu Brasil. faço uma pergunta direta, tipo, começa a descrever um modelo qualquer, do basicão. Tipo, eu não tenho nem o basicão pra te dizer, entendeu? Pra te ter noção. Então, mas precisaria inventar uma maneira de que Todo mundo essa sabe que é democracia não seja mais essa representação que é falha. Ok. Mas... E a tecnologia tem que ajudar de alguma maneira. Tipo, me diz, tá, vamos decidir assim, vão ser, tipo, reunião, tipo, no molde de reunião de condomínio, todo final de semana, sei lá, num raio de 2 quilômetros as pessoas se encontram, enfim. Como? Entendeu? Me dá uma coisa concreta, assim, pra... Porque, sim, ficar falando, isso não serve, eu sei, mas o que botar no lugar? Jeff, tu manja como é que funciona em Cuba? Não tenho a mínima ideia. Cuba. Tipo, uns falam uma coisa, outros falam outra. Tipo, eu só vou conhecer Cuba quando eu ir pra lá. Assim como eu acho que é com quase tudo, assim. Quase. Porque eu não acho, por exemplo, que nem o Natocum, por exemplo, empirismo. Tipo, ok, sim. 90% é pelo... conselho as melhores respostas através do empirismo, mas às vezes o que tu vê não é realmente, entendeu? Mas não ficava melhor de qualquer maneira do que essa coisa que a gente tem hoje, que é muito ruim? É mais ou menos esse meu ponto. Mas lá em Cuba, mas aí esse modelo bottom-up. Deixa eu falar, homem. Deixa eu só dizer, tipo, parece que é tirar lá tirar o mais pior pro menos pior, tipo, vai continuar pior, entendeu? Se é pra mudar, vamos mudar, entendeu? Ah, não, mas aí eu acho que não tem jeito. Você fazer uma coisa perfeita já de começo é impossível. Não, eu não falei isso. Fala aí, Benfica. Tá. Em Cuba eles têm uma coisa chamada Comitê de Defesa da Revolução. É como se fosse uma associação de moradores por quarteirão. Certo? Isso que eu quero, tipo, coisa concreta. Enfim, continua, desculpa. Bom, aí só que o que acontece, cara, lá isso começou a ser feito 50 anos atrás, de maneiras que não davam certo muitas vezes, ok? Mas com uma educação de participação política, assim, né? Com severas críticas a Cuba em muitos aspectos, mas uma das coisas que você não pode negar lá é que a educação, ela incentiva as pessoas a se tornarem praticantes da política. Né? Então, né, nesses comitês de defesa da revolução, você vai discutir com as pessoas que você conhece, que são seus vizinhos, né? Quais são as soluções, quais são as demandas que tem ali no seu bairro, sabe? Se é, sei lá, os postes que estão queimando, o cano que estourou, a rua que precisa ser calçada, porque não é asfalto, né? Calçamento. Se a rua precisa ser calçada, se a violência está muito alta. E isso aí vai sendo passado para instâncias superiores. Um candidato a qualquer cargo eletivo em Cuba, você só precisa fazer parte de um comitê desses, por exemplo. Tem indicação de um comitê desses. E isso é o tipo de política bottom-up que precisa ser feita. O ponto é que a gente não tem esse incentivo aqui. Aí ele tá, aquilo que eu disse, começa a ter uma discussão. A gente é obrigado a votar, tipo... Entendeu? A teoria é tipo, vamos obrigar todo mundo a votar, porque aí todo mundo vai ter que, enfim, se interessar. Não, cara, a teoria é vamos obrigar as pessoas a votar para isso ser uma coisa chata e ruim, e para elas acharem que o exercício da política é só isso. Tá, e esse comitê de Cuba é obrigatório? Não, aí é que tá, eles são voluntários. Às vezes existem, mas todos os quarteirões. Então, mas aí precisa existir esse tipo de dinâmica da democracia com educação. Porque se não falar para a pessoa que isso é importante, acaba ninguém indo, né? Então, tem que ter isso também junto. Mas outra coisa também seria praticar a democracia líquida. Tipo, alguém votar para alguém votar por ele. É outra opção que existe. Pois é. Porque, eu ia dizer, tipo, enfim, a ideia de educação a ideia comum de educação, eu sou completamente contrário. Tipo, eu, pra mim é um erro, eu acho absurdo dizer que educação é chegar e dizer que algo é importante, é isso, é aquilo, não é isso, não é aquilo, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que decidir se eu, não é, se eu quero ou não participar, enfim. Não, sim, tem que dar, não falar que é importante, mas mostrar a importância, e não que é importante, né? Mostrar que isso pode acarretar naquilo, e aquilo pode acarretar naquilo, e também que a pessoa não é obrigada a votar, mas há a importância do saber, né? Saber que isso existe, que funciona dessa maneira. Aí, é isso que eu falo, tipo, educação nada mais é do que adestrar as pessoas. Eu acho que, tipo, sei lá, é informação que falta, entendeu? Mas uma informação que não seja filtrada, mastigada, entendeu? Um negócio... Também concordo que seja melhor colocar assim, como informação. É, mas mesmo assim, é só pra tu ver como tem várias coisas que, tipo, são uns obstáculos xaropes, entendeu? Completamente desestimulante. Tipo, não é um negócio que tu possa, enfim, por exemplo, o chefe de uma empresa vai lá no empregado, ou, enfim, o empregado vai lá, ah, me demito. Entendeu? Ou o cara vai lá, tá demitido, bota o dedo, enfim, os dois, em teoria, né, tem essa possibilidade, mas nós não temos, tipo, nem em teoria, entendeu? Tanto é que tem imunidade, tipo a ideia do concurso público, entendeu? É um negócio que aí tu fica de boa, sempre, entendeu? Pra sempre. Praticamente pra sempre. Assim, no senso da educação, você tem que ver que Cuba começou com uma revolução armada. Ou um golpe armado, enfim. Porque você acha mais... Tipo, aqui aconteceu aqui, a gente comprou a nossa independência, entendeu? Tipo, ninguém teve que lutar, ninguém teve que fazer merda nenhuma. Tipo, o cara gritou, mandou o pai embora, tipo... Ah... Brasil. Não. Entendeu? Aqui já tinha estado. Aqui já tinha estado antes de ter um povo brasileiro, né? Claro, tinha os índios, né? Mas aí os caras vieram com o Estado português para tentar formar uma nação a partir de um Estado já estabelecido, né? Pois é, é o caminho contrário, da forma. Tipo, a gente já foi capital do Império, entendeu, cara? No Rio de Janeiro. Que ali era a capital do Império. Então, isso é uma coisa importante. Então, isso é uma coisa importante de entender. Os Estados Unidos, quando começou lá, o pessoal lá não tinha dinheiro para investir na. Não é começou, na guerra. E aí, como estava tendo a guerra lá na Europa, lá eu, todo mundo lá, o pessoal ali teve que começar a fazer o voto direto. Guerra, decidir. A guerra civil? Então, lá nos Estados Unidos, começou... Não, tô falando de quando o pessoal foi da Inglaterra para lá. E a Inglaterra era tudo bandido, enfim, igual aqui no Brasil. Mas o que aconteceu foi uma sorte lá, que como estava tendo a guerra lá na Europa, eles não tinham, tinha acabado a guerra, alguma coisa assim, mas eles não tinham dinheiro para investir lá, para explorar os Estados Unidos. E daí deixaram o povo à deriva lá. E lá começou as coisas com o voto levantando a mão. Uma democracia quase que direta. Talvez seja por causa disso que as coisas aconteceram diferente lá. Sim, mas não era ser por celular, ser pela mão. Eu digo, por exemplo, É aquele negócio, a terra das oportunidades, que até hoje tento enfiar na cabeça, que não é mais, mas tipo, no começo era, entendeu? Tipo, ah, tu tem alguma não, coisa, não, meu, tem que ir atrás, não, entendeu? Não, é, não, se não é mais. Se fosse atrás, tu conseguia fazer alguma coisa. Então, mas, não é mais, mas, eu, mas essa ideia de democracia que levou o país para frente, que quer queira ou não, é melhor lá, pelo menos lá é um país. Tem mais recursos que aqui, hoje. Hoje em dia não é tão bom quanto era, mas deve-se entender que lá, pelo menos cientificamente, foi melhor. Essa ideia de democracia deles, que é tão forte, começou porque as pessoas começaram a votar nas coisas mais básicas, entre eles. Tinha quem decidisse que a Inglaterra não ia investir mais lá. Eu sei, é, tipo, por exemplo, tu vê em gangues de Nova York, por exemplo, entendeu? Enfim, eu acho, por exemplo, ah, o candidato ali, o tipo, o adversário ia lá e pum, arrancava a cabeça do cara, entendeu? E assim vai, tipo, tem que literalmente lutar pra que as coisas mudem, tipo. Por isso que, enfim, eu acho que Cuba é uma coisa que, enfim, não quero dizer porque não conheço também. Mas, por exemplo, lá foi feito a, tipo, eu acho que o problema do Brasil é que, tipo, ninguém, todo mundo aqui tem aversão, por exemplo, a arma, não se meter com os assuntos dos outros, tipo, não digo na vida dos outros, mas, por exemplo, no público, entendeu? Quando mexe no público é do interesse de qualquer um, entendeu? Não tem essa, tá se intrometendo e não é chamar, tipo, não. E aqui no Brasil é tudo lá, né? Não vou criar problema pra mim, tipo, quantas vezes eu não vi essa merda, esse frango? Tem uma frase que eu sei, né, que eu escrevi, essas coisas, pra juventude mesmo, num bairro de periferia daqui, cara. E quando deram 2 meses da inauguração da praça, foi uma equipe de reportagem no jornal daqui, lá e viu que o negócio estava tudo destruído. E daí viram a galera detonando o local e eles me perguntaram: vem cá, por que você faz isso? Por que você não cuida desse lugar aqui que você está usando? Eles falaram: não, porque não é meu. Então no Brasil a gente tem essa repulsa, não é só um desapreço, não, é uma repulsa mesmo pela coisa pública. Isso é um problema grave. Para mim é ignorância, não saber o que significa uma coisa ser pública, entendeu? Tipo, não quer dizer que, tal Deus dará ali, tipo, pode ir ali e cagar no banco da praça. Não. Tipo, isso tu faz se a coisa for tua. Aí, tipo, enfia no cu se quiser, foda-se. Mas, tipo, o público é de todos, entendeu? Não é que não é de ninguém. Aqui a gente entende, público não é de ninguém, privado é de alguém. Sendo que o público é de todos, o privado é de ninguém, é restrito, entendeu? Mas é importante a informação de que é dele também. Sim, de todos. Tipo, o privado é um subconjunto do público, entendeu? As coisas estão mudando, assim, eu vejo mudarem bem lentamente, porque justamente a cidade da juventude, que não prezava mais por isso, pelo menos aqui em Fortaleza, hoje em dia deu uma mudada, mas ainda é algo que na maioria da população é muito forte. Essa questão é da cultura mesmo, da educação, elas não têm apreço pelo público porque elas querem. Isso é algo que acontecia muito no Brasil Colônia, né? Então, uma briga gigantesca, se eu for falar isso muito abertamente, com o movimento de negros. Mas existiam muitos, muitos, muitos escravos que, quando eles conseguiam a alforria, eles iam se dedicar a ser senhor de escravo, porque eles tinham saído da pior, que era ser escravo, e agora eles queriam o símbolo de status, que era ser escravo. E isso continua, de uma certa forma, com a nossa população, porque a ideia é você não depender do público. Você tem um plano de saúde bom para não depender do SUS, você tem um carro bom para não depender do transporte público, você tem tudo privado. A gente vive já essa lógica de privatização. Vem muito nesse do trabalhar duro para garantir o seu, né? E foda-se o que é de todo mundo. Então, para mim, é o problema central. As pessoas não têm noção de que o que existe hoje já dá para fazer um bem público, uma coisa pública muito boa para todo mundo. Basta a gente ter força de vontade e não deixar que se dediquem à política pessoas de mau caráter que estão lá. Mas o que a maioria das pessoas prefere é: não, a política já está sem salvação, é tudo igual, então vamos lá votar, deixar esses merda aí mesmo e enriquecer. Essa ideia Que palestra. Esse é um ponto importante, porque, por exemplo, poderia-se fazer uma ação de arrumar a própria rua, as pessoas irem arrumar a própria rua. Isso é uma das coisas que educa. Claro que é o governo que tem a responsabilidade de ir lá e pintar a rua, mas você pegar uma cerca que está... Não, meu. O governo tem essa responsabilidade. Tipo, quem é responsável é o cidadão, cara, entendeu? Tipo, não, é o cidadão. Executar. Sim. É obrigado pelo cidadão. O governo, eu entendo como o executivo. Entendeu? Sim. Mas é fazer ações do qual mostra isso, às vezes era uma coisa que o partido poderia fazer. Mas as pessoas... Cara, por exemplo, eu discordo de tudo do que o Benfica falou. Tipo, eu não vejo mudança. Tipo, pra mim, o que nós estamos falando parece que, enfim... Quem estava na política em 70 falava, quem estava na política antes, quem estava na política no Império falava, entendeu? Ah, as coisas vão mudar. Mas a mudança mesmo não acontece, entendeu? Por quê? Porque é como eu falei para ti, tipo, ah, para mudar tem que mudar mesmo. Tu entendeu como, ah, ficar perfeito. Não, eu digo, vamos mudar mesmo, entendeu? Não ir fazendo as coisas... Pois é, essa merda, entendeu? Tipo, é isso, é o por vir, é o devir, tipo, é sempre o devir, tipo, tá, por vir, vamos ver, a gente vai levando. Só que, sei lá, meu, e mesmo assim, cara, todo... Mas é mudar as pessoas primeiro. Mas as pessoas não... Cara, tu quer mudar... Mas tu tá querendo mudar as pessoas, tipo... Eu não concordo com isso, cara. As pessoas mudam... Sim, mas quando querem, entendeu? Tipo, quando vêm, que precisam mudar, enfim... Porque querem mudar, não é que precisam. Tipo, as pessoas têm que mudar, os outros estão errados, tipo... Eu acho um olhar bem... Bem míope, digamos assim, do que realmente é. Tipo, eu, por exemplo, ok, eu queria poder... enfim, ter uma participação maior nas coisas, mas quando eu quisesse, entendeu? Tipo, quando eu não quiser, enfim, delego pra alguém, ou como é que eu vou saber um assunto que eu não tenho a mínima ideia? Tipo, e ficar sendo convocado, sendo obrigado, ou ah, não, vai ter que estudar, entre aspas, né, estudar, sei lá, política básica 1, política básica 2, colocar no currículo dos colégios públicos, tipo, não sei se é por aí. Quer dizer, não sei não, eu não vejo que seja por aí. Então, a gente teria que pegar toda essa situação aí que parece tão desesperadora. Não é desesperadora. Sim, mas a gente só... Quando se começa a botar, por exemplo, no papel agora, tipo... Tu começa a ter uma noção de que, tipo... Não é um, dois, 500 problemas. É muito mais, entendeu? E é porque... É o efeito cascata, tipo... Sim, agora existem algumas estratégias para tentar superar essa situação, né? Que estratégias são essas para tentar modificar a realidade política de uma sociedade, seja um município, um estado, um país inteiro, né? Deve haver alguma... Um exemplo bom que eu acho que deveria acontecer, que... Nós não temos essa experiência, nós, brasileiros. É, por exemplo, aquilo ali que aconteceu ali no Amazonas, entendeu? Tipo, tipo... como assim? Entendeu? Quem te botou ali, cara? Tipo, e... Ah, tá sendo mal educado. Não, mal educado é esse filho da puta que tá pegando dinheiro e não tá construindo, por exemplo, uma escola, um hospital, entendeu? Sim, mas é porque ali é um lugar pequeno, cara. Acho que todo mundo conhece o prefeito, né? Os caras vêm. Exatamente. Eles têm a possibilidade de estar ali, conhecem o cara, estão vendo as coisas que eles estão fazendo. Foram lá, sabiam onde ele morava. Ele deve ser conhecido de todo mundo da cidade, porque é uma cidade pequena. Aí sim, aí. Então, mas num local assim, é possível você agir dessa maneira, né? Não, ainda não, cara. Tipo, isso é exceção, cara, que aconteceu. Eu digo que. É um exemplo, mas é exceção. Tanto é que, por exemplo, todo mundo diz, ah, política é uma merda, não sei o que, parará, mas quando começa a dar bosta, todo mundo vira o expert, tipo, e botam sempre, todo mundo bota a culpa em quem não tem como mudar as coisas, que é o presidente, nesse nosso modelo. O presidente não caga porra nenhuma de regra, entendeu? Não consegue fazer nada. Não, e tu vê, tipo, propaganda política, tu vê todo mundo batendo panela, por exemplo, tipo, um bando de imbecil que... Daí quando tu começa a querer discutir alguma coisa... Então... Quem é política, qualquer ação... Aqui uma vez eu tava no hospital aqui em Araraquara uma vez... E não tinha médico, tava demorando atendimento. Aí um cara do meu lado começou a xingar a Dilma. Eu falei, meu amigo, esse aqui é um hospital municipal, você tem que xingar o prefeito, não é a Dilma. Daí o cara virou a cara e não falou mais nada, né? Exatamente. Aí, ó, tu tem a prova empírica do que eu tô falando, tá ligado? Porque não, às vezes nem sabem, nem lembram mais quem votaram, entendeu? Então, aí que tá. Muito nossa. Seria, por exemplo, se pensasse em termos de criar um sistema parlamentarista no Brasil, por exemplo, isso aí não mudaria um pouco? Não tiraria um pouco o peso do protagonismo numa pessoa, o presidente, por exemplo, e as pessoas passariam a prestar mais atenção no Congresso, por exemplo, que tem tanto poder ou mais poder, inclusive, que o presidente, as pessoas não passariam a prestar mais atenção em quem eles votam para compor o Congresso, por exemplo? Não, é verdade. Porque, tipo, é como o Benfica falou, meu. Como eu vou saber o que eles estão fazendo se os caras estão lá no meio do deserto, tá ligado? Tipo, pela TV, pela mídia. Só que vem tudo já mastigado, eu não tenho informação crua. Eu não consigo ver, por exemplo. Tá, enfim, eu consigo, mas eu digo, enfim, a maioria das pessoas não tem TV câmera, TV Senado. E acham isso uma bosta. Só que... Então, mas deveria de ter... Deveria de ter uma TV pirata no Brasil. No YouTube. Eu acho que, tipo... Tinha que incentivar. Seria uma ação, seria uma coisa a fazer. Esses canais, tipo, TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia. Tipo, porque se tu olhar, mano, tu vai ver que é aquilo ali mesmo que acontece. Tipo, os caras não fazem porra nenhuma, ficam falando merda, tá ligado? Tipo, é uma insanidade mental. É ridículo. Só que as pessoas acham que, enfim, é só... Eu não sei como é que as pessoas veem, por exemplo, uma sessão da Câmara. Eu, pra mim, cara, é pior que aquelas aulas bagunçadas da escola, tá ligado? É mais horrível ainda, porque quando os caras ocupam lá o púlpito pra falar, eles levam a Veja, levam a Folha, levam o Estadão. E aí começa... Primeiro ficar puxa um saco de todo mundo, daí começa a falar umas coisas e Vossa Excelência, senhor presidente, tipo, como assim, meu? O cara é um filho da puta, tu sabe que o cara é um filho da puta, tipo. É, então, e a mídia, e a própria mídia que pauta, né, as discussões ali. Isso, bem mastigado. E aí que tá. Além de enfim. Empurrar certos assuntos que, enfim, para eles interessam, eles devolvem para ti já mastigado de acordo com o que eles veem ou como eles querem que tu veja. Por isso que eu digo, a TV Senado, a TV Câmara, a TV Assembleia existem, então aí. Só que todo mundo tinha que ter acesso a isso, tá ligado? E não ter acesso a Globo Digital. Tipo, foda-se a Globo Digital. Mas aqui, por exemplo... Não, mas era aquele negócio de regular a mídia. Então, aí que tá. A gente pode discutir reforma política sem discutir reforma de mídia, por exemplo, porque aqui não é só o caso do que acontece no Congresso. Aqui, por exemplo, no município, aqui em Araraquara, você não vê os jornais aqui criticando o prefeito, né? Sim. Você vê um monte de merda acontecendo e ninguém fala nada. As rádios locais aqui abafam... Os jornais locais abafam, não tem uma cobrança da mídia, não tem jornalismo investigativo aqui na cidade para expor as merdas para a população. A população não é informada do que acontece. Então, acho que uma das coisas principais para qualificar a representação política é ter uma mídia, ou um jornalismo investigativo, um sistema de informação para que as pessoas passem a ficar sabendo tudo o que está acontecendo. Né? Exato, uma mídia forte. E quando eu falo forte, um Estado forte, uma mídia forte, tipo... É o que, por exemplo, aconteceu com o rádio e com o rádio, cara. Por exemplo, qualquer um que conseguisse... Hoje a internet aqui compra um papel importantíssimo, porque aqui no Facebook, o WhatsApp, sempre circula muita coisa que os jornais não estão nem aí. Né? As críticas, a gente fica sabendo das coisas erradas, a gente fica sabendo de processo contra a prefeitura, a gente fica sabendo de licitação fraudulenta aqui da prefeitura de Araraquara, é tudo pela internet, né? A internet está fazendo esse papel. Agora, eu não sei se... Lembrando, é o suficiente para tirar a internet... Agora, se você falar mal de político na internet, você vai preso. Aí que tá. Não, é a mesma coisa com o rádio, cara. Tipo, antes tu podia pegar, criar uma estação de rádio ou uma TV e transmitir o teu conteúdo. Agora é unidirecional, tu só recebe, entendeu? Se tu quer fazer uma TV pirata, por exemplo, não dá. Então a gente precisa... Até porque, enfim, agora os caras querem blog, seja... Mas precisa fazer uma mídia pirata. Isso tem pouco no Brasil. Aliás, eu acho que nem tem. Tem os poucos de jornalistas combativos são assassinados no Brasil, né? Enquanto aqui, por exemplo, na Inglaterra, cara, tu olha a BBC, tipo, os políticos, eles... Enfim, não é que são obrigados, eles se sentem obrigados e... Por quê? Porque, enfim, né? Já tem uma experiência longa. Se sente obrigado a... Tipo, não tem essa sem comentários, não vou comentar. Não. E os caras fazem umas perguntas que... E a BBC, que é pública, cara. Tipo, pra mim a melhor televisão do mundo é a BBC, entendeu? Porque os caras vão pra qualquer... Entram em qualquer lugar e não é entrar. É tipo... É realmente ter uma noção do que é público, entendeu? Ou seja, é de todos, não é... por exemplo, aqui a cultura, ou enfim, aqui o... Aqui, a gente vê o público de um jeito muito estranho. Tá me ouvindo aí? Sim, tá meio abafado, mas estou aqui. Eu queria colocar isso que o Omar disse. Aqui no Ceará a gente tem muito problema do coronavírus, né? Tem um amigo meu aí da época do colégio que ele foi ameaçado, ele e o irmão dele, de sequestro, porque o avô dele era um deputado conhecido e ia concorrer como prefeito. Mas, por exemplo, só por exemplo, tipo, o Slavoj Žižek, cara, foi candidato a presidente, tá ligado, lá da capital da Eslovênia, lá. Tipo, é isso que eu digo, quando as pessoas, enfim, isso que agora tu fala, vai virar político, tipo, eu odeio político. Cara, qualquer, não com menino, todos... Tipo, toda decisão que vai influir em outra pessoa é uma decisão política, entendeu? Querendo ou não. Por definição, não é querendo ou não, porque não é subjetivo. É por definição. Ó, vou começar aí que é sobre um problema, na verdade, que a gente enfrenta em relação a essa questão. Não só da reforma política, mas da cultura política. Mas, em resumo, o estudo desse link diz que as pessoas, elas são muito mais tendenciosas a continuar afeitas a convicções políticas, mesmo que essa convicção seja provada errada, do que abrir os olhos para a verdade. Certo? Isso explica, por exemplo, por que metade da população nos Estados Unidos não acredita em aquecimento global. Mas é isso que eu falo. É um problema muito complicado. Assim. Entendeu? Ninguém. A gente não tem a negócio de. Enfim, de lutar pelas coisas. Lutar mesmo. Tipo. Porra, meu. Qualquer país decente, tipo, as pessoas. Tipo. O país foi construído com sangue, tá ligado? Não tem? Porque é um ser humano que é um imbecil, entendeu? Só que hoje, a técnica tá avançada, já não é preciso derramar sangue. Mas, se for preciso, é isso que eu digo, se for preciso botar fogo na casa do prefeito pra ele se ligar, que, tipo, ele é um mero empregado, que põe esse fogo, entendeu? Não vejo isso como um terrorismo, um motim, sei lá. Pra mim é, tipo, não, deve satisfação sim, tipo, foda-se. Ele é o que mais deve satisfação, sim. E é esse negócio, pô, a culpa da Dilma. Porra, é aquilo que eu falei, que a presidente não chega a 20% do possível que dá para se fazer nesse nosso sistema, 20, no máximo ele vai conseguir mudar não, tipo, mexer em 20%. O resto é tudo com um bando de pirado, tá ligado? Que ninguém conhece. Então, um dos problemas desse aspecto aí é justamente a nossa midiática que coloca tudo para cima das figuras de destaque, como tu disse. Né? Esse texto diz mais ou menos isso. Você pode apresentar todas as evidências de que o problema não é só a presidência, as pessoas vão continuar negando. Isso é muito visível na galera que está caminhando para o cunho. Você vai num protesto desse de coxinha e a galera diz, não, vamos tirar a Dilma, o Cunha com sequência, pode deixar o Cunha lá, que não faz diferença. Então, o problema é justamente esse, a gente fica aqui nesse debate de reforma política que não chega a lugar nenhum, Porque a reforma política nos termos atuais não resolve muita coisa. Esse é o fato que precisa ser encarado, na verdade. Eu detesto ser o tipo de pessoa que sempre coloca o debate para baixo, o debate para baixo, mas às vezes é necessário. Mas ninguém. Então, galera, já são 1:27. Essa foi a primeira reunião falando sobre democracia direta. A gente divagou bastante, né? Tem bastante material aí gravado. A gente não chegou a nenhuma conclusão, né? Não teve nem como. Eu sabia que não teria também. Acho que nem estava esperando por uma definição assim de como implementar uma democracia direta. Na verdade, era só para a gente conversar livremente sobre o assunto, para expor ideias e ir abrindo caminhos, né? Agora, a gente precisaria marcar uma próxima reunião, um próximo encontro da gente aqui para continuar essa conversa, mas para já poder encaminhar alguma coisa, assim, para poder se aprofundar em alguma proposta de reorganização da política do ponto de vista pirata, se a gente tem alguma perspectiva de alguma coisa que precisa e que pode ser alterada, né? Que a gente pode tentar alterar alguns procedimentos, algumas maneiras de se organizar politicamente para tentar ampliar a participação democrática. E agora eu não sei de que maneira a gente pode encaminhar isso, se a gente continua falando mais sobre democracia direta, se a gente pode continuar esse tema numa próxima reunião, ou a gente passa para um outro tema específico para discutir, para poder mudar um pouco a perspectiva da discussão da organização política, para abrir outros caminhos, para ver se a gente consegue ir avançando. O que vocês acham? Eu acho que esse ponto é um dos pontos que o Partido Pirata pode mais contribuir para a sociedade, porque é um do partido que, na verdade, lidou muito com isso. Então, eu acho que a gente deveria discutir mais, sim, essa parte de criar uma ferramenta onde há uma forma de ter uma participação maior da sociedade. Assim, eu sou um ferrenho defensor da democracia direta, como anarquista e a crata que sou, mas eu realmente acho que é inviável. Assim, porque tem outros problemas que a gente precisa resolver na política mundial e brasileira em específico, antes de conseguir debater ferramentas de democracia direta razoáveis. Né? Tem o TCD-RGB que debate mais ou menos o que é viável nesse sentido, mas eu acho que a gente pode tentar passar na próxima reunião para algum tema mais palpável, assim. Algo que a gente saiba que vá conseguir tirar uma proposta concreta que possa ter. Que possa influenciar já em curto e médio prazo na política, uma vez aprovado. Eu, particularmente, tenho a sugestão de que a gente debata financiamento eleitoral partidário e reforma na próxima reunião, que ela seja na próxima segunda-feira. O problema é que, para ser mais prático e efetivo, na próxima reunião ter como pauta só uma. Por exemplo, identificar e, enfim, argumentar porque é, por exemplo, os problemas. Por exemplo, não. Identificar os problemas e, enfim, argumentar porque, enfim, eu vejo tal coisa como sendo um problema e para depois, enfim, indo, estudando isso, e aí se vai se criando soluções, mas eu acho que primeiro nós temos que realmente equacionar bem o problema, entendeu? Eu acho que é muito abstrato o que, tipo, uma ferramenta, tipo, não tem como, porque mudar, tem que mudar sim, mas mudar o quê? Pra quê? Tipo, no quê? Eu acho que, enfim, seria a pauta identificar e argumentar os problemas. Eu proponho isso. Isso é o que fez na reunião passada, que deu origem aos temas que a gente colocou para discutir nas reuniões de GT, na verdade. É que eu cheguei, enfim, uma hora atrasado e não sei nem o que era para ser falado aqui, só divaguei mesmo, tipo. E eu não acho que deva, as coisas, não acho que a gente tem que pegar os, não acho que a gente perder essa oportunidade que tá todo mundo aqui querendo, focado, por exemplo, num assunto e, enfim, ficar divagando. Acho que nós começar a ser mais, bem mais objetivo. E, tipo, hoje, realmente dizer, fazer isso, por causa disso, entendeu? Tá, hoje foi bem legal que a gente viu muito bem os limites e as possibilidades aí da questão da participação, da democracia direta, do engajamento das pessoas e dos canais. A gente, depois eu vou pegar esse áudio, vou escutar a reunião, vou fazer um relatório sobre mais ou menos tudo que a gente discutiu, apontando aí os problemas, as dificuldades. E a gente poderia passar para um outro tema e nada impede da gente depois retomar essa questão da participação e da democracia direta e de formas de participação mais ampla. Mas aí, já com essas críticas e com todos esses problemas já discutidos, a gente pode já ir pensando em outras frentes, em como a gente vai contornando esses problemas ou dando resposta para algumas dessas dificuldades, né? Por exemplo, a gente poderia discutir aí o federalismo, né? A gente pode discutir municipalismo, as atribuições do município, se tem como rever a forma como se organiza politicamente o Brasil, né? Dar mais autonomia para os municípios, dar mais autonomia para os estados, né? Formar a Constituição, por exemplo. Existe uma Constituição do Estado de São Paulo, mas, porra, para que serve essa Constituição do Estado de São Paulo? Se você está com um problema na justiça, o cara vai alegar, ele vai usar a Constituição do Brasil, né? Se é uma lei inconstitucional ou não, ele não vai olhar a Constituição do Estado. Ele vai olhar a Constituição do Brasil. Que ele, aí vão pegar a Constituição do Estado de São Paulo e vão falar que ela é inconstitucional. Entende? Então não existe autonomia de fato, né, no estadual. A gente não vive num pacto federativo de verdade, né? Sei lá, esse pode ser um tema também de discussão. Eu proponho um debate verdadeiro, tipo, já chegar pronto na próxima reunião com um tema e defender, enfim, um ponto de vista sobre, não durante a reunião, entendeu? Ficar discutindo. Eu acho que seria bem mais produtivo. Tipo, vim aqui, enfim, o Benfica falou alguma coisa. Ok? Tipo, cada um dá uma, cada um faz uma observação e, enfim, seria uma reunião dupla sempre, assim, entendeu? Tipo, a primeira, sempre todo mundo aponta um problema, argumenta o porquê, né, disso. De colocar o problema na roda e, enfim, segunda e sexta, assim, digamos sempre, tipo, segunda, a pessoa argumenta e na sexta, se alguém tiver contra-argumenta, mas sem, tipo, um vencedor, um perdedor, alguma Não, coisa assim, sim. mas bem no estilo organizado do que é um debate, por exemplo. esses debates americanos, digamos, entendeu? Que lá... Tem que ter tempo para cada um falar. Isso, é tipo... Cinco minutos, cada um, tipo, deu, entendeu? Depois, tipo, se faz isso sozinho, durante a semana, enfim. Eu acho que não devia ser, essas reuniões deviam ser mais práticas. Não, a ideia era essa. A ideia, por exemplo, se você for lá no PED, tem vários textos que eu coloquei lá no Lumio, tem vários textos que eu linkei. Então a ideia era escolher um tema, né? A gente, na semana que antecede a discussão desse tema, ler textos, procurar informação, né? Se municiar com argumentos para chegar aqui e expor para as pessoas, né, as coisas que pesquisou, as coisas que viu, que leu a respeito, para a gente poder ir desenvolvendo o tema, né? Essa é a ideia. Por isso que a gente precisava eleger um tema hoje, para que durante essa próxima semana a gente vá pesquisar, vai buscar referências, informações, para na próxima reunião a gente jogar essas informações, a gente já chegar aqui com ela já mais ou menos refletida, pensada, para poder alinhavar alguma coisa mais estruturada, né? Então tem que ter esse tema para a gente poder refletir durante a semana, buscar informações e trazer para a próxima reunião. Essa é a ideia. Eu entendi, eu só acho que, tipo, imagino que cada um tem uma área que, enfim, esteja mais, mais confortável, digamos assim. Então, insisto de novo na proposta, tipo, um tema livre, só que com esse negócio, chegar e apresentar uma visão concreto, um argumento estruturado e apresentar, entendeu? Para que, enfim, eu pense sobre, por exemplo, o que tu acha, o que tu pensa, por exemplo, da Constituição, mas, enfim, eu quero falar de outras coisas, entendeu? Não me interessaria ser obrigado, entre aspas, né, vamos escolher um tema e, enfim, pesquisar sobre o tema para daí discutir. Eu acho que isso engessa as coisas. Mas se não for... A ideia aqui é a gente elaborar uma proposta de reforma política pirata, né, ao final das discussões de retorno. A gente já está tendo os temas. Sim, mas isso avaliar a posição... Isso é tão genérico, cara, que não tem como não acabar numa divagação, entendeu? Eu digo chegar aqui e dizer, eu acho que isso, assim, tipo, não deveria apresentar um filme. Eu acho, enfim... Não, eu acho legal divagar, mas dentro de um tema... específico, né? Se a gente não tiver um tema específico, a gente vai ficar perdido, vai falar de muitas coisas e não vai falar nada. Mas eu digo que, por exemplo, a reunião não é a hora para divagar, entendeu? Tipo, enfim, o Lumen tá sempre aqui, tipo, é para divagar quando o Lumen, o Mambo, enfim, eu digo, na reunião chegar e realmente apresentar um negócio, enfim, um doc, alguma coisa assim, um monte de link no TXT, digamos. Sim. Uma coisa concreta, entendeu? Mas quem for, enfim, quem quiser falar sobre alguma coisa que tenha que saiba que, tipo, ao menos tenha. Pô, hoje eu tô fudido. Que ao menos saiba o que tá falando, digamos assim. Por exemplo, economia, eu não sei, bolhufas, entendeu? E é uma coisa que pra mim me interessa muito. Tipo, me interessaria muito saber várias coisas que eu não tenho a mínima ideia. E aí eu não tenho como criticar, entendeu? Por isso que eu digo lá... apresenta o negócio, tipo, massa, e aí, enfim, cada um vai vendo como o que interessa a quem, Eu acho, enfim, eu acho um modelo que seria interessante. Quer dizer, a proposta pirata, tipo, cara, pra mim isso não diz nada, entendeu? Nada, sinceramente nada. É tipo a proposta do PT, a proposta social-democrata, proposta comunista, não tem a mim, tipo, pra mim não quer dizer nada, entendeu? Ah, depende, por exemplo, você pode optar entre presidencialismo e parlamentarismo, isso aí já é uma... Já é alguma coisa. Você, por exemplo, tem a OAB tem uma proposta de reforma política em que você não vota no candidato, mas você vota na legenda. Né? Então já é outra coisa. Mas é isso que eu falo, não quero. Eu proponho não um convencimento dos outros, mas uma apresentação, uma argumentação em torno de um assunto que. Enfim, a pessoa que, por exemplo, é isso que eu tava falando, por exemplo, se eu quiser falar, tipo, enfim, não sei agora o que pensar como exemplo, mas não tenho a mínima ideia agora, tipo, mas, por exemplo, quero o Banco Central, como é que funciona, quem manda, e alguma coisa assim, entendeu? Mais concreta, mas com um negócio aberto, eu não sei, eu tô tudo trancado hoje, eu não consigo botar pra fora o que eu tô pensando e... Se a gente falasse na próxima, se a gente conversasse na próxima reunião sobre liquid feedback, por exemplo, né? O que é o liquid feedback e como é que ele poderia funcionar, por exemplo? Pois é, eu já iria argumentar que, tipo, eu poderia, por exemplo, vou falar que eu acho que o liquid feedback não funciona. E apresentar um monte de coisa, mas não quero convencer ninguém disso, entendeu? Mas essa é a ideia, porque a gente tem que saber o que é isso, porque o liquid feedback é um negócio que um monte de gente fala, principalmente aqui no Partido Pirata, mas ninguém sabe exatamente como é que funciona. Então, se a gente fizer essa discussão, essa conversa, a gente vai ter as críticas, vai ter todos os prós e os contras e vai poder apresentar para as pessoas isso para que elas possam ter um pensamento crítico a respeito disso, se ele funciona, se ele não funciona, se a gente abandona, se a gente abraça essa causa, entendeu? Eu acho que é importante isso. Mas nós estamos falando a mesma coisa, eu só estou falando gaguejando e trancado, sei lá o porquê e... É exatamente isso, tipo, tem sim experiências, realmente experiências, assim, experimentos, melhor dizendo. Eu, por exemplo, já mexi no liquid feedback e, tipo, acho que aquilo ali não é o caminho, entendeu? Tipo, só que se eu falar isso aqui, assim, tipo, é a mesma coisa que eu dar um peido, tipo, não significa porcaria nenhuma. Eu quero dizer, tipo, chegar e dizer, liquid feedback, porque eu acho que não funciona por causa disso, e, enfim, apresentar material, apresentar de um jeito começo, meio e fim, entendeu? A gente pode falar, em vez de liquid feedback, eleger um tema chamado democracia líquida. A gente poderia fazer uma reunião falando sobre democracia líquida e recall, por exemplo. E discutir tudo sobre isso, né? A gente ficar divagando e falando sobre isso. Eu acho que, por exemplo, antes disso, eu tô falando eu. Tipo, eu acho mais interessante, porque eu não sei qual exatamente são os prós e contras, digamos assim, do... Sim, pede eu vou... Os prós e contras, por exemplo, do presidencialismo, do parlamentarismo, ou da monarquia, ou, entendeu? Tipo, eu não... Tu falou antes do parlamentarismo, tipo, não tenho a mínima noção de como é que funcionaria, ou... E eu não, porque eu não sei nem exatamente como funcionam agora as coisas, entendeu? Eu sei que... O que eu sei são coisas assim, ó... São... Enfim... É fato. Só que eu não tenho como mostrar que, por exemplo, um presidente não manda mais que 20% e pronto, entendeu? Mas isso é fato. Não, eu só não tenho como mostrar porque, enfim... Mas acho que a gente devia concentrar nossas propostas, nossas discussões no âmbito municipal, assim, porque acho que é mais importante a gente tentar modificar alguma coisa em âmbito municipal, em vez de ficar pensando no Estado. Eu diria política local, entendeu? Política local, exatamente, devia concentrar forças nisso, em políticas locais, em formas de participação local. Isso eu acharia interessante. E aí cada um vem com, entendeu, uma forma, uma abordagem. Isso não é convencer disso, é só, enfim, acho que é isso, e ver, porque acho que aquilo, por exemplo, nós três, tipo, todo mundo tem uma experiência, por exemplo, e tem experiências positivas e negativas em políticas locais, entendeu? E acho que isso tem que ser compartilhado, mas de um jeito que... Enfim, é que hoje eu tô de cara comigo que eu não sei, cara. Parece que eu tô retardado, tá ligado? Então, o que vocês acham, então, da gente falar, eleger um tema para uma próxima reunião? Pra mim, enfim, por exemplo, assim, política local. Sim, pode ser municipalismo e políticas locais. Ou só políticas locais. Não, tipo, por exemplo, eu ficaria... Eu sou interessado nas duas coisas. Só que, eu não tenho como falar, por exemplo, do municipalismo, porque eu não sei como funciona. Não, mas nem eu. Ninguém sabe. Agora, a ideia... Alguém tem que saber. Mas o que eu vou fazer? Para a próxima reunião, eu vou começar a pesquisar isso daí. Eu vou pegar textos. Já tem vários textos ali na biblioteca de textos anarquistas falando sobre municipalismo e políticas locais. A ideia é procurar as informações, reunir as informações, estudar e poder aí vir preparado para conversar com as pessoas sobre o assunto. Eu acho que essa é a forma mais produtiva de se avançar. Eu tô de acordo. Bom, então... Essa é a forma mais produtiva, como essa é a forma que se faz um GT. A ideia é justamente isso. Não tem propriedade de cidadão. Vai adquirir a propriedade conforme vai elaborando os temas. A proposta em si, então, GT é para isso. Mas é isso, tipo, porque a gente tem que pegar essa... Tem que ser costume um debate com uma linha de tempo lógica, entendeu? Linkar os temas, etc. Eu acho interessante, de acordo com o tema e com o modelo que enfim, eu captei do que tu falou do Benfica. Bom, agora que o Peter chegou, a gente pode encerrar a reunião, né? Precisamente isso. Tipo, eu tô poupando vocês. Eu tô fazendo muitas coisas, mas tá difícil. Ah, eu não. Eu tô trancado, não sei o que eu olho. Tipo, eu não consigo pensar em nada, cara. Tá? Nada, nada. Bom, então. Eu tô com depressão. Eu tô com depressão profunda. Deixa eu só encerrar aqui, Peter. Só deixa eu encerrar aqui a reunião para a gente poder bater um papo. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos marcar o próximo bate-papo com o tema de municipalismo e políticas locais. Aí eu vou me comprometer, aí a fazer um texto sobre isso, linkar vários documentos, referências, sites, discutindo esse assunto para a gente poder ler e discutir depois com mais propriedade, com um pouco mais de profundidade, na medida do possível, na nossa próxima reunião. Eu tenho uma boa leitura sobre esse assunto, com os movimentos da Espanha e da Grécia, e o movimento que eu estou participando no Círculo de Cidadania. Aí, ó, é isso aí. Que é, por exemplo, que eu critiquei e critico, por exemplo, esses movimentos da Espanha, tipo, e da Grécia também, tipo, que para mim é furado, entendeu? Eu tenho uma crítica, só que eu, agora eu, tipo, pareço um mongolói, tipo, enfim. Agora, qual o tempo? Peraí, só para terminar, a gente vai fazer isso quando? Na próxima segunda? Ou vocês acham melhor a gente ter 15 dias aí para se preparar? Ou uma... Eu jogo na próxima segunda. Cara. Oi? Eu acho que a ideia é reunião semanal, porque 15 dias a gente não vai sair com a proposta de no Fórum Política Pirata até a Assembleia de 2020. Eu não gosto de datas específicas, mas seria interessante uma data limite, tipo, mas se quiser apresentar antes, eu acho interessante, tipo, desde que todo mundo interessado possa, né? Porque aí que tá, não é um negócio... Não deveria ser um negócio para participar, é mais para ter mais informações de alguém que já está mais ou menos... Você vai girar para aqui, desculpa. Para ter mais informações sobre alguém que sabe mais que tu, entendeu? Por exemplo, Peter, esses negócios. Tipo, ele poderia argumentar e aí eu já posso ver que, tipo, tá, minha noção é completamente equivocada, eu não tenho... Nem porque falar alguma coisa, dependendo do que ele me mostrar que realmente acontece. É mais ou menos isso que eu acho que deveria, como objetivo, a médio prazo, tipo, entendeu? Não que, enfim, não. Mas eu acho válido tudo isso. Bom, próxima segunda-feira é feriado de finados. Não tem nenhum problema, né? Eu não tenho problema com nenhum dia. Pra mim, todos os dias são iguais e... Enfim. É só eu não virar numa noite pra acordar de noite no outro dia que tá tudo tranquilo. Então, dia 2, 22 horas lá em Brasília. Bom, dia? 2. Segunda? Ok. Primeira. É, segunda. Tranquilo? Municipalismo e ou políticas locais. Ok? Ok. Mas, daí cada um então, fala. Durante a semana eu vou divulgar aí o tema, eu vou reunir os links com textos, vou solicitar que as pessoas pesquisem para chegar aqui na próxima reunião aí já com alguma coisa já um pouco mais elaborada e a gente poder discorrer livremente sobre o assunto aí com algum conhecimento aí de pesquisa na rede, né? Porque a gente não precisa ser especialista, porque tem um monte de especialistas que divulgam informação na internet e a gente tem acesso a essas informações, é só pesquisar. Exatamente. Perfeito. Enfim, eu aqui garejando e trancado, falei e tu pegou o que eu queria falar, exatamente isso. Stop recording.